Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Está começando... Calma. Calma. Porque agora eu tenho que fazer a minha voz darkzeira. Minha voz darkzeira. Porque hoje a gente vai gravar sobre um tema amaldiçoado. Gente, hoje a gente vai gravar sobre Clifote, a árvore da morte, a árvore do conhecimento, a contraparte da cabala, tudo aquilo que seu... Como é que é o nome do padre judeu mesmo? Henri Sobe. Rabino. Eu falando o nome da pessoa, desculpa. Abraço, Henri. Que burra. Desculpa, amigo. O Rabino pediu pra você não estudar. É agora que o bicho vai pegar. E eu já vou começar com uma pergunta daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai ter um podcast super trevoso. Pra me ajudar, temos aqui ela, que tem os seus lindos cabelos vermelhos, tal qual... Babalon, qual será? Qual das duas meninas? Estamos notando um padrão aqui, ó. 100% das meninas que gravam Magicando tem cabelo vermelho. Ou 73% se a gente contar o Kelly. É isso aí. Só que eu sei contar 73% por 3, né? Isso aí, tá ótimo. É, que não é 100% menina. Juliana Ponzoaco. Essa é a minha versão Clifote. Ah, é? É, oi. Né, porque eu sempre falo, oi, vocês estão maninho, né, né, bebê. Oi. Vocês estão ruinzinhos? Vocês estão ruinzinhos, seus filhos da puta? Seus arrombados do caralho. O Brasil me obriga a viver na Clifote, né? Tipo, o Brasil me obriga a ser cuzona, porque, né? Tá foda. É isso aí. Pra me ajudar, temos aqui também ele, Marcos Keller. A minha versão clifótica é essa. O homem macaco vai te pegar. Eu não lembro mais da música. Mas ele não tem alma. Você não tem alma e nem coração. Claramente um ser da árvore. Claramente. Porque ele não tem alma e nem coração. Tal qual a pomba que desce da cabala é o macaco que desce da clifote. O macaco sobe a clifote, pode botar assim. Ah, é? Pode ser também, é um macaco. Vamos fazer, ao invés da andrégora, não, a Kundalini é um macaco, em vez da cobra? Acho que faz sentido, hein, cara? Pode ser, cara. Vamos fazer na andrégora. Macaco com dedo no cu, tem que ser. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Vinícius Feira. O veneno de Deus. Hoje a temática e o demônio regente do dia está em Gaakcheblar, que é o homem macaco, os golpeadores. E temos aqui também ela, Lívia Andrade. A minha versão clifote é qualquer momento em que eu estiver às 6, 7 horas da manhã, é a versão clifote da Lívia. O Vinícius passando tá e cortando pão. O Vinícius tá concordando. Às 6 horas da manhã, a Lívia passa andando pela casa com um pão francês e uma faca e cortando e jogando migalha pela casa inteira. Isso não fica mais clifótico que isso. Obviamente não é ela que varre logo depois, né? Não. Ok. E temos aqui um convidado especial tão prometido, com um passado negro e um futuro mais sombrio ainda. Temos ele... O Antipaladino. Antipaladino. O Antipaladino. Ele pertenceu a uma ordem de cavalaria, renegou sua divindade e virou um flagelo de Deus. Olha! Tá com um sorriso na cara fantástico, inclusive. Que é ele, Lucas Pessotta. Boa noite, galera. Só queria lembrar que quem é darkzeira sempre é boa noite. Filosófico. Tá certo. Eu sou tão darkzeira que eu viro o contrário do bom dia. Aí sim. Tá vendo? Dá a volta. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esses aspectos vazios, sombrios. E aí, o que é clifote? Muita gente pede pra gente gravar sobre esse tipo de assunto. A gente não vai falar sobre Goécia aqui, necessariamente sobre. Não vai ser um episódio focado nisso, mas a gente pode até dar um pitaquinho. Mas... A gente continua esse papo logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Já volta. Chegamos no bloco dos recadinhos do Magicando. E, cara, que felicidade gravar esse episódio depois de tanto tempo. Deixo aqui mais uma vez a recomendação. Se você tá esquecido, vá lá no episódio sobre Cabala. A gente recomenda que você reescute aquele episódio e venha pra cá depois, tá bom? Primeiramente, gostaria de lembrá-los que, pra você que gosta do nosso trabalho no Magicando e quer que a gente expanda, você vai lá no apoia.se/confidencial, que é a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente, ou seja, mensal. É como se você assinasse uma pequena mensalidade, um mínimo de R$4. É claro que ali tem outras faixas de valores e cabe no seu bolso, tá bom? Isso faz com que a gente não apenas continue com o nosso trabalho, como também vai fazer, cara, vou fazer aqui uma promessa pra vocês. Ó, a gente, se eu entrar aqui hoje no Apoia-se, a gente tem um total de 541 pessoas maravilhosas que nos apoiam, dentre elas ouvintes do Mundo Freak, dentre elas ouvintes do Magicando. A gente quer que você apoie também. E a gente quer oferecer mais conteúdo em troca disso. Por isso, em breve, aguarde anúncios fenomenais que vão estrear, independente do que acontecer daqui pra frente. Mas que a gente recebe hoje, atualmente, 4.642. Tá aqui como tá registrado na plataforma. É claro que a gente não recebe esse valor total, porque tem os inadimplentes, tem a taxa do Apoia-se, por aí vai. Então a gente recebe um valor até bem menor do que tá colocado aqui. É, mas se a gente, nesse valor aqui que tá colocado, a gente batesse R$5.500. Se a gente bater 650 pessoas apoiando, a gente transforma o Magicando em semanal. É isso mesmo. Com 109 novos apoiadores, a gente vai transformar esse podcast que é quinzenal, a gente vai se esforçar e a gente vai transformá-lo em semanal. Vamos ter que fazer umas pequenas mudanças para esse tipo de coisa acontecer, mas eu acredito que vai ser tudo para melhor. E é claro que para um modo de confiança, de que a gente gosta tanto de fazer isso que a gente faz hoje e que a gente tá topando, é que em breve vai ter mais coisa caindo aí no feed de vocês. Não tô nem falando daqueles especiais que vez ou outra cai numa sexta-feira, num dia de maldade aí. A gente vai ter umas brincadeirinhas aí caindo no feed de vocês, tá bom? E eu acho que vocês vão surtar, acho que vocês vão pirar, vocês vão ficar muito felizes, assim. Bem, a Juliana Ponzilacqua, que grava aqui com a gente, ela tem um recadinho pra você. Uma promoção pra você que quer experimentar ler runas, né? Tem alguém que vai ler runas pra você. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui. Pra quem não sabe, ela tá oferecendo esse serviço. Custa bem baratinho. E ela tá oferecendo aí uma mega promoção. A promoção consiste em duas leituras para uma pessoa e um amigo. Não pode ser duas pra você. Você precisa chamar um amigo que queira ler runas, a famosa mandala rúnica. Se você conseguir chamar essa pessoa, vocês vão ter 15% de desconto. Mas tem que marcar em conjunto, hein? Você traz um amigo e o pacote sai 15% mais barato. Não é necessário que ambas as pessoas façam a leitura no mesmo dia, mas a aquisição do pacote deve ser feita em conjunto. Uma hora e meia de leitura que passa sobre vários aspectos da sua vida. Cara, é uma conversa super de boa, a Ju é magnífica, eu já tirei runas com a Ju e, cara, é cada tapa na cara que tu leva que olha. Então, se você tá no momento aí que você tá tentando ver novos ares, quer mudar de estratégia, quer ver o que, tá acontecendo na sua vida, Então, no post desse episódio, eu vou deixar o contato da Ju. Você vai, manda um e-mail pra ela ou procura ela em box. Tira as dúvidas que achar necessário. Ela vai ficar muito feliz de solucionar pra vocês e vai lá. Pelo menos pra mim, a minha satisfação foi garantida. E já que a gente está falando sobre capirotagem, é, galera, é claro que a gente vai falar sobre o novo lançamento da Penumbra Livros. Cabala Clifote e Magia Goética, que trata justamente do episódio de hoje. A gente usa o livro, né, como um guia pra fazer esse episódio. E, cara, que coisa legal. Assim, eu tenho muito medo dessas paradas todas, né? Não vou ser sério, eu imagino que vários ouvintes vão chegar com receio e tal. Mas, cara, mesmo não praticando nada, eu tenho certeza que eu vou adorar o livro, porque é um assunto muito curioso, né? Ele lida muito com essas coisas que tá muito dentro do nosso dia a dia e que a gente quer saber mais, né? Então, bate aquela curiosidade, cara, com toda certeza vai ser um livro aí pra ficar aqui na minha estante com toda certeza. Bem, o livro, ele tá com a pré-venda, e durante a pré-venda, como sempre, frete grátis, tranquilo, como a Penumbra sempre faz nos lançamentos dela. Mas ainda tem mais, hein? No dia 9 de novembro, anota aí na agenda, a Penumbra Livros vai estar organizando um workshop sobre runas e clifote. Pra quem não lembra, o autor do livro, Thomas Carlson, ele também é o autor do Utarque, o lado noturno das runas. Então, o próprio autor vai estar aqui no Brasil ministrando esse workshop que foi desenvolvido pela Dragon Rouge, que a gente tanto cita aqui nesse episódio também, né? E a oportunidade é única para você conhecer o autor, tirar dúvidas, fazer práticas mágicas e ainda ir para casa com os livros autografados. O evento terá tradução, olha aí, ó, diferente do recado passado, teremos uma tradução. Pode ser parcelado em até 5 vezes sem juros e as vagas são limitadíssimas. Ainda tem vagas, mas, ó, galera, é super limitado. E eu vou falar pra vocês, galera, oportunidade única. Pra você que tá começando a tirar dúvida, acompanhar, pra você que é experiente e quer bater um papo lá com Thomas Carlson, cara, vai ser um dia irado pra você. Então vai lá, garanta já o seu ingresso. Lembrando, o cara tá vindo lá dos cafundó da Europa, tá vindo aqui no Brasil. Então, aproveita essa oportunidade que eu imagino que não vai ter muitas outras, não. Então corre lá, eu vou deixar todos os links, tanto do evento quanto da pré-venda do livro, aí embaixo no post pra você. Então é isso, galera. Bora lá falar sobre capirotagem. Vamos lá, galera. Árvore da Morte. Esse tema tá sendo pedido pra gente durante muito tempo. Primeiro porque, desde o Mundo Freak, quando a gente chegou a gravar com o Cabala lá com o Del Débil, tem muita gente, a gente chega a citar a questão da Árvore da Morte, a clifote, né? Esse aspecto vazio. Lá a gente dá uma pequena introdução, a gente vai provavelmente repetir aqui, só que a gente vai se aprofundar bastante nesse assunto. Eu recomendo muitíssimo, se você tá escutando o Magicando pela primeira vez, você não comece por esse episódio, você começa pelo de Cabala, tá bom? Eu acho que vai ser bem importante, porque se você entende Cabala, já é meio caminho andado pra você entender clifote, eu acredito. Meio não, mas dá uns 10%. Assim, não, dá pra entender que é um sistema místico, que é dividido em 10 esferas, sim, dependendo da tua versão. A estrutura é parecida, né? É o mesmo formato recheado é com outra coisa. É a mesma estrutura, vamos lá, né? Só tem contrapartes, né? E aí a gente vai discutir essas contrapartes e tal, e vamos discutir esse conceito. Vamos lá. Pode discordar com o Andrei na hora que você quiser, cara. Discordo, não precisa estudar a cabala, não. Acredito no seu sonho. Caralho. Isso aí. A alegria do Vinícius ouvir isso é uma coisa palpável, assim. Exatamente. Perfeitamente. Então, eu já vou começar com uma pergunta. A Cabala, ela é um estudo secular dentro de onde ela veio, nessa questão do judaísmo. Ela é cooptada pelo hermetismo, onde vai ter a Cabala hermética, por aí vai, etc. A clifote, ela é tão antiga quanto a Cabala judaica, ou isso é uma construção pós-moderna? O que você acha, Lucas? O conceito de clifote, ele surgiu na mesma época que os textos cabalísticos, lá do século XIII. A questão é o método de trabalho com as clifotes que a gente trabalha hoje é uma coisa moderna. Uhum. Não adianta atribuir uma tradição muito antiga, milenar. Não, a gente começou a estudar isso agora. Até a postura, né? Acho que é uma das coisas que a gente vai falar, que quando você trata... Eu vou adiantar um pouco, Andrei, desculpa. Quando a gente trata sobre clifot, tem duas... Sobre as clifot, né? A clifa. Clifa acho que é o... Singular. É o singular, singular, né? A gente tem várias posturas quanto a ela. A postura mais comum é de rejeição de tudo que é dark, né? Então ela é magia negra. Então ela é sempre suja, ela é o negativo, ela não serve pra porra nenhuma. Você vai pra lá um dia só pra olhar aquilo, mas é uma completa negação daquilo. Quase como, não vá lá, Simba! Não vá naquela parte escura. Isso é o que todos os hermetistas evangélicos falam, né? Muitos. Não mexe com isso. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Não disseram que... Quem foi na John Fortune... Quem fala, tipo assim, olha, tem um negócio aqui chamado clifa e não mexe nisso, não. É, o livro lá da Cabala Mística do John Fortune tem, sei lá, 350 páginas, fala detalhadamente de cada uma das sefirot lá da Árvore da Vida, termina com um capítulo de 3 páginas falando, ó, existe clifote, é uma parada assim, assim, assado. Melhor não mexer com isso, não. Exato. Então é muito comum você ter essa postura. E esse é o conselho que os rabinos dão desde o século XIII, né? Não mudou. E a galera só resolveu fuçar nesse vespeiro agora, século XX. Uhum. Tá, calma aí, deixa eu ver. Posso então só fazer uma pergunta? Claro. E aí eu já passo pra Ju? Então existia realmente uma... era reconhecido como uma faceta da árvore, uma parte dela que você não estudava, ou enfim, uma outra faceta que você não estudava? Depende. Quando a gente está falando de tradição cabalística, a gente começa a ler os textos que foram produzidos lá no século XIII, e a tradição cabalística nada mais é que rabinos escreviam sobre a criação de Deus, escreviam sobre tudo que existe no universo, sobre o mal, e quando você está falando sobre o mal, sobre o que é anti-Deus, você começa a entrar nas tais das clifots. Que a tradição do século XIII escrevia sobre as clifots eram simplesmente filosofar sobre a natureza do universo, sobre a natureza da criação de Deus, sobre a natureza do que é Deus e que não é. E o Bahir, ele foi publicado em hebraico primeiro e foi publicado pela primeira vez em latim no século XVI por um estudioso alemão na famosa Cabala Desnudata. Essa Cabala Desnudata, ela foi traduzida no século XIX pelo MacGregor Mathers da Golden Dawn. Então o que a gente conhece de Cabala vem dessa visão específica do Zohar. Então o Mathers, ele resgatou esses textos traduzindo a versão em latim dele, que o original era em hebraico. E o que a John Fortune vai estudar depois é a tradução que o Mathers fez. As primeiras associações com a Goetia começa já a vir depois dessas traduções do Mathers, né? Que é ele que é o primeiro encontro de relação, não é? O Mathers também é responsável por ter trazido para a atenção do Ocidente, falante de inglês, a clavícula de Salomão e os outros textos goéticos, e né? E aí aquela mania da Golden Dawn de vou encaixar tudo no mesmo lugar, né? Mas o próprio Zohar, que é um livro também de mitologia judaica cristã, ele trata muito sobre a natureza dos demônios, e para fazer isso, ele começa a utilizar nomes de demônios que eram comuns de usar em magia medieval. Então, muito do que foi atribuído posteriormente às clifots é a demonologia que foi desenvolvida durante a Renascença. Uhum. Então, a gente tem na Renascença aquela tradição de grimórios de magia negra, Grimorium Verum, livro jurado de Honório, Dragon Rouge. Tem uma série de livrinhos que fala especificamente sobre invocações demoníacas, e aí os autores posteriores pegaram todas essas hierarquias que foi criadas e atribuiu às clifots e colocaram comandantes infernais nas clifots e tudo mais. Pseudo-monarquia, né? Eu já ouvi por aí um podcast. Você vai falar da oposição? De um hermetista evangélico. Ah, tá. Falando que esse negócio de clifa é tudo invenção. É mesmo? Como se o resto da magia não fosse. Senhoras e senhores, Lucas Pessoa. Por isso que ele está aqui. Por isso que o Lucas está aqui, gente. Que ele é maravilhoso. A Ju queria falar alguma coisa, né, Ju? Tá bom, desculpa. Desculpa. Não, imagina. Eu tenho uma pergunta pra fazer. É, árvore da morte. Isso é só pra ser darquizeira mesmo? Porque o outra forma de falar é a árvore do conhecimento. Uhum. Né? A cabala seria a árvore da vida. E a clifote seria a árvore do conhecimento. E Adão e Eva se fodem porque... Eu tenho uma teoria sobre isso. Posso puxar? Aí o Lucas me fala se tá certo ou não. Que, na verdade, o primeiro título de Árvore da Morte foi para opor a Árvore da Vida. Então, se uma era da vida, aquela coisa de que contrário de vida é morte. Né? Uma coisa bem, bem nessa lógica dicotômica. E aí, depois que acho que alguém parou para ver e falou, porra, não tinha duas árvores no paraíso? Então, e se for a outra? Aí, né, aí eu acho que a galera começou a trabalhar assim. Não sei se foi isso. E Adão e Eva se fodem porque eles comem da árvore do conhecimento. É. O Carson vai fazer uma continuação dessa paráfrase, né, dessa mitologia. Sim. Tá, então calma aí. Então a Árvore da Morte, se a gente pode estender e ligar a mitologia tipo meio Adão e Eva, deles expulsos do paraíso. É uma forçada, né? É uma forçada, mas toda a tradição clifótica parte da mitologia judaico-cristã. Então se a gente vai falar de satanismo, vai falar do mal, vai falar da natureza do diabo, a gente vai utilizar essa simbologia cristã e judaica mesmo. Aproveitando, Lucas, o que é o mal? Não. Eu lembro. Não, fala aí. Eu vou fazer. Não, eu não vou fazer jabá, não. No último já teve muito jabá, eu ia falar assim. Ah, você quer saber o que é o mal? Veja no livro tal. Não, de falar. Próximo. Eu ia falar exatamente isso. Eu lembro a primeira vez que o Andrei falou isso no podcast pra Tupá, o que é o mal? No livro do Thomas Carlson tem várias explicações diferentes sobre o que é o mal. O que é o mal? Os cabalistas medievais, eles adoravam especular sobre o que era o mal. Você já ouviu falar do paradoxo de Epicuro? Eu sou burro. Você já sei de nada, vai. Se Deus é bom, por que que ele permite o mal? Ah, isso sim. Então, desse nome, quando você fala de uma maneira burra, eu entendo. Ou Deus é mal, ou o mal é mais forte que Deus. Ou Deus não é onipotente, ele não consegue impedir o mal. Nem onipotente. Não, puta paradoxo. Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. É, essa é a questão. E nem onisciente. Porque senão ele não tá vendo mal. Vamos combinar que um Deus que não permite que a sua criação usufrua do conhecimento não é um Deus legal. Você não pode tocar. Não pode tocar. Art, Narcisa, favorita. Tipo assim, você não pode tocar. Não pode tocar. Toque, mas não prove. Prove, mas não goste. É complicado, né? Vocês perguntaram de onde vem essa ideia de árvore da morte. É bom dizer que a própria árvore da vida também é uma invenção mais moderna do que a gente pensa. Quando os cabalistas falavam de cabala, eles não estavam imaginando esse modelo que a gente tem hoje de árvore, de clifas subindo os caminhos e tal. O Sefer Yetzirah, que é um dos textos cabalísticos mais antigos, ele trabalha com uma ideia de que Deus criou o universo através de 32 caminhos. Essa própria ideia já é uma ideia grega dos 32 caminhos de Sofia. O Sefer Yetzirah, ele coloca que Deus criou o universo através de 10 números e 22 letras. É daí que vem o nome do livro A Escolha de Sofia? Exato. O Mundo de Sofia. Exato. É. Você tá me falando sério? O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia. A própria palavra Sofia é feita desse rolê. Não, vocês estão de sacanagem. Não. Que eu fiz uma piada inteligente nesse podcast. Passa o de palma, por favor, gente, por favor. Mas como eu estava dizendo, a tradição cabalística original vem do Sefer Yetzirah. O que foi feito posteriormente foi essa ideia de uma árvore, onde a pessoa pode ir escalando os degraus, as sefiras. E, em oposição a essa ideia, quando se passou a estudar Clifford's, surgiu essa ideia de árvore da morte. Só que o termo original, ou o mais comum, está na Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, quando a gente estuda a criação do paraíso e de Deus. Andrei, você já leu a Bíblia? Fica lá tomando uma coisa. Eu, assim, vou fazer uma comparação. Eu li tanto a Bíblia quanto eu parei na Festa dos Hobbits. Deus leu o Caosfero? Né, porra, é isso aí. Se o Deus prova que ele leu... Assim, se ele leu meu livro, eu leio dele. É, estamos falando de justa retribuição. Se Deus é onipresente, onisciente, ele leu. Mas aí ele não é bom. Eu tenho uma coisa, eu li a parte... O Velho Testamento eu li todo por volta dos 7, 8 anos. Mais do que os cristãos. Então, por quê? Porque eu li o Velho Testamento. Porque eu virei pro meu pai e falei assim, eu era muito interessada em mitologia, interessada em histórias, eu virei pro meu pai e perguntei qual foi a primeira história. Ele leu Gênesis pra mim. Te enganou, você sabe, né? Pois é. Ele leu uma história de criação. Mas a intenção dele foi boa. Foi de bom coração. Mas passou um negócio rapidinho, desculpa te interromper. Agora que você acabou de falar isso, me vem uma memória. Eu estudei uma escolinha de maternal e primeira... Imagina, Andrei pequeno. Era uma escola evangélica. E a gente tinha as histórias bíblicas. E eu era fascinado disso quando eu era moleque. Tipo, eu alugava a fita VHS, Moisés... O laudo... Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Foi exatamente desse vídeo aí que nasceu essa... E de virar a estátua de sal, Noé... Cara, eu tô imaginando Moisés descendo do monte, eu trouxe aqui a estalba. Então, tipo assim, eu nunca li a Bíblia, mas... Mas você conhece bastante. É, conheço alguma coisa. De cabeça, bastante. Assim, você lembra qual é a história de Adão e Eva? Lembro. Segundo Porta dos Fundos foi o seguinte... Essa fonte... Lívia, eu te interrompi. Você quer terminar o que você estava falando? Não, o que eu ia falar é o seguinte. Eu era tão interessada em mitologia quanto a Bíblia. Eu li como um raciocínio de ser uma história mitológica. Sim. Pra explicar lá as coisas. E é uma historinha meio mal contada. Eu parava justamente como mitologia grega também, que eu gostava pra caramba. Era exatamente criança. Isso. No Scooby era um 3 estrelas. Continuando, quando você pega pra ler a história de Adão e Eva, é uma coisa muito bizarra. Porque Deus cria eles dois lá, ele fala, tá vendo aquela árvore aqui? Se você comer o fruto dessa árvore, você vai morrer. Aí beleza, Deus vai embora, e Adão e Eva, a Eva fica olhando pra árvore. Não. Ele vai embora, ele vai pra trás do matinho e ele fica de olho. É isso que ele faz. Mas ele diz que vai morrer. Eu me lembro que ele diz assim, ó, tá vendo isso aqui? Ele fala, tu morrerás. Não come nessa merda. Esse é o outro deus que fala aqui, olha lá e fala. Você vai ser igual a ele. Esse é o deus que vale. É o outro que fica assim, ah, você vai ser igual a ele. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Tipo a Celeste do... Eu sei que você tava falando do índio. Cadê índio no... O índio é assim. Esse aqui é o tá, foda-se. E eu queria lembrar pra vocês que o sítio do Capão Amarelo, não, o Castelo Rá-Tim-Bum já tinha uma cobra numa árvore. Olha. Mas continua. Beijo Celeste. Já era uma referência a Clifote. Com certeza. Exato. Era uma cobra que é rosa, que é um vermelho, é magenta, que é quase um vermelho. Um buraco, ela morava em Da'at. Exatamente. Exatamente. Então Deus vai embora. Aí surge a Celeste da árvore e fala, e aí, vocês vão comer isso aqui? E a Eva fala. É o pilha errada, né? Claramente o Kleber. Primeiro Kleber da história. É aquele diabinho do Desencantado lá da Netflix. Do it! E a cobra fala, se vocês comerem desse fruto, vocês serão deuses. Vocês serão igual a Deus. É por isso que Deus tá boicotando, pra falando pra você não. E eu achei interessante que eu não sei se é fanfic da minha cabeça, se é headcanon aqui, mas eu me lembro que Deus expulsou eles do paraíso, não foi porque eles comeram da árvore, foi porque Deus teve medo que eles comessem da outra árvore. Headcanon. Eita, como é que é dessa história aí? Porque tem a ideia de que tinha... Isso aí é Evangelion. Tem duas árvores. Os anjos comeram a árvore da vida e ficaram fodão. Os humanos comeram da árvore do conhecimento e foi a queda. É, só uma correção. O nome oficial real, Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Exato, esse é o título completo. Inclusive é assim que é chamada, né? Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Não, volta tudo. Não foi uma piada que você falou? Tinha a árvore da vida? Então, isso aí é headcanon. Que é a ideia de que tinha duas árvores no... Uma do conhecimento e outra da vida. Tinha duas árvores, é fato. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Então tá bom, tinha duas árvores ao meio. Eu pego a Bíblia online. Eu queimei, desculpa, Liv. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz a varoa. É isso. Nossa, aí. É uma narrativa tão... Então, peraí. Significa que Deus não falou pra Eva, falou, não come. Ele falou só pra Adão. Porra, pegamos, olha que sacana do caralho. Uhum. Era pra nós estar lá na boa ainda? Pegou Deus no pulo, hein? Pegamos no pulo, hein? Cadê o Caim tirando Deus, né? E eu sou da... Meu irmão é meu pra me cuidar dele? Não, gente, sabe por que ele não falou pra Eva? Porque a Eva não existia ainda. Porque ela não existia ainda. Então, se ele não falou pra Eva, Eva... E porque ela é mulher, né? Ele não respeita mulheres. O Lucas tá aqui pra fuder vocês, cristãos. Deixa eu só levantar mais uma coisa. Dentro da Cabala tem a história de que isso é a queda, né? A primeira queda. E aí tem uma outra historinha de que a árvore da vida... Pensa a árvore que você conhece, aquele esqueminha que tá clássico. Que deve estar nos posts anteriores, deve estar nesse post também, que o esqueminha que quem inventou foi o Grolla, inclusive. A árvore, né? Cabala. Cabala. Não, Cabala. Não a imagem... As duas imagens... Da macieira que faz... Não. A árvore da Cabala. Você pega aquele esquema daquela árvore. Diz a lenda, né, que na verdade a árvore ela era uma criação, era uma coisa perfeita, organizadinha, tipo o princípio da Matrix, que tudo era certinho. Era quadradinha, né? Quadradinha, exata. Então, o Grolla chegou a falar isso no episódio de Cabala, que na verdade as três esferas diretas aqui de baixo, Tiferet, Yesod e Malkut, elas eram pra cima. Então o que acontecia? Tinha direitinho as três. Era alinhadinho as esferas. Então, por exemplo, Binah, Keter e Hokmah estavam certinho lá em cima, Da'at não existia, e Tiferet, ele estava jogado alinhado com Giburah e Resed. Assim como o Hod estava alinhado, elas estavam tudo certinhas, assim, todas alinhadinhas. Com a queda, o que acontece? Você tem o Véu do Abismo, que é a primeira queda. Aí acontece o Véu do Abismo, que é aquele que é onde abre essa ruptura na criação. Puxa pra baixo, né? Puxa pra baixo, é o forninho, exatamente. da Giovanna. Exatamente. Giovanna, segurou. É, Giovanna. Giovanna não segurou o forninho e tudo caiu. É. E deu essa puxada pra baixo. Então é um simbolismo pra dizer. E aí toda a galera, né, dos cabalistas clássicos vão dizer o seguinte: isso aqui foi o grande problema do homem. Aqui foi onde tudo deu bosta, tava tudo maravilhoso. Foi aqui que nós cagou. Maldita Eva, vamos escravizar as mulheres e maltratá-las pelos próximos 10 mil anos. Glória a Deus. Era mais ou menos assim. E aí, desse plano de organização, dessas coisas todas, o que, que eu faço? Eu preciso me redimir. Primeiro, a mulher perde todos os direitos, né, hierárquicos dentro dessa religião, porque a culpa foi dela. E os homens, que é quem tem que fazer a remissão desse pecado. Ou seja, eu preciso subir a árvore para remendar aquele buraco que foi feito lá em cima. Eu preciso me conectar com Deus de novo. E esse é o plano de quem sobe a árvore, quem faz o caminho iluminado, o caminho de lux, né? O caminho de luz. Que é subir a árvore para alcançar um dia Keter e ter um comunhão com o divino. Essa é a ideia. E aí a gente pode entrar agora, né, no que é a narrativa da Arquezeira, né, da parada. Que é a iluminação por Nox. Toda a questão, inclusive, da gematria, o significado das palavras, a soma e o significado, papá, significados ocultos, inclusive, eles vêm da tentativa de eu decifrar o Gênesis. Então, por exemplo, tem aquela história que o Deldeb é famoso por contar dela, né? Que é, se você rearranjar as palavras, arca significa escola, entendeu? Dilúvio significa ignorância, sabe? Dá pra você ler a história por trás da historinha, assim. E aí vai ter uma série de textos místicos que são produzidos lá pro século 13, 15, 16, que vão falar a respeito da natureza dessas duas árvores, e também falando sobre essas duas árvores que eles entram na questão de misticismo judaico, Cabala, Clifotes e tal. Vamos lá, então deixa eu ver o que eu entendi. Por enquanto a gente não tá falando sobre o Clifote ainda. Não. A gente tá falando sobre essa mítica dessas duas árvores que elas se conectam com o estudo da Cabala. Sim, sim. Onde que nasce a Clifote? Como a gente conhece hoje? Pode ser dentro da mítica. Porque então o que eu tô dizendo é que é o seguinte, tem um problema. No Egito. Tem um problema de tudo quando a gente fala, é porque nenhum conhecimento tá pronto. Então eles têm toda uma estrutura. E aí chega um momento que ele ganha o corpo. Mas você tem pistas dela lá atrás, como a gente falou. Você pega as frases soltas sobre o mal lá no Zohar. E aí vem vindo. Aí você pega mais o mal estruturado no Bahir. Aí vem vindo. Aí você pega McGregor Matters estudando capeta. E aí vem vindo. E aí eu preciso organizar a parada toda, né, nesse esquema. E aí você lá ganha corpo. Mas encaixou tudo? Não, na base do marreta qualquer coisa encaixa. É, então, se encaixar, nada encaixa. A gente usa a simbologia do que tem antes para desenvolver um mito próprio. Entendi. E o próprio Zohar, eu não cheguei a ler ele inteiro porque eu não sei hebraico, mas o Zohar, ele fala bastante sobre demônios, associações de demônios com as Clifotes já, e fala bastante sobre como surgiu essas Clifotes e tal. O Zohar é de quando? Século 13. Ele foi escrito como, obviamente, como todos os livros dessa época sendo atribuídos a milênios antes, mas ele foi publicado no século 13 por um rabino que chamava Moisés de Lyon, né? É isso. Tá, e segundo esse Zohar, onde é que é essa origem da Clifote? O que, que ele fala? O início dos tempos, cara. Tá, mas de onde que nasce? Não, isso tem a ver com a criação do universo, mais do que com a criação do homem. Né? Tem mais de uma teoria, né? Existem várias teorias. O livro do Thomas Carlson, Cabala, Clifote, Magia Goética, ele... Que está sendo em breve, está na pré-venda da Penumbra Livros. Exato. Ele traz diversas dessas teorias. E quando você estava perguntando sobre o que é o mal, ele também especula bastante sobre o que os cabalistas achavam que era o mal. Por exemplo, tem o mal como sendo um princípio divino, como Deus, a esfera de Geburá de Deus, ela tem o princípio de punir e destruir. Então, segundo essa interpretação, o mal seria uma... emanação de Geburá. Então, olha a viagem. Pera aí, a gente tem várias historinhas. Tem essa do mal sendo uma emanação de Geburá, porque Geburá era o capeta no os hebraicos que viam. Não, é porque precisa de alguma coisa pra ser ruim. É o capeta de Jó. É, o capeta de Jó, é Geburá. Sabe aquele o capeta que joga a pilha errada em Deus e Jó deixa? O antagonista. É o antagonista, exato. E aí tem essa teoria. Tem uma outra que é muito bacana, que as clifas, elas seriam os restos dos mundos que Deus tentou construir e falou, ih, deu bosta, deixa quieto. E foi deixando quieto, e foi sobrando esse refugo. O que é uma teoria muito louca, né? Porra, sim. Adoro. Imagina Deus inclusive, que é inclusive, vivemos numa. Exato. A gente tá numa. Imagina, né? Deus que é um ser onipotente, tentou criar a criação dele, falhou. O que acontece com essa coisa que ele falhou? Seria os restos. Seria o que virou posteriormente as clifas. Os gnósticos brincam com isso. A hipótese dessas criações de mundos antes do nosso... Dizem que Deus resolveu fazer o seguinte: vou fazer um mundo que é mal pra caralho, e se surgir alguém bom aí, esse cara vai ser foda. Aí fez um mundo mal pra caralho e não surgiu ninguém bom. Ele falou, quer saber? Vou fazer um mundo pior. Deus tava tentando criar o Darkseid? Não, é o Apocalipse, é da Apocalipse. DC. Fez isso mais uma vez e falou, beleza, vamos ver o que que dá. Aí, obviamente, não surgiu ninguém bom. Aí ele vai lá, caralho, vou ter que destruir esse segundo mundo. A gente vive, eu não sei se no terceiro ou no quarto, mas ele chegou, ó, fazer um mundo mal pra caralho não tá dando. Vou botar um pouco de bem aí e ver o que acontece. E esse é o que a gente vive. É um mundo mal pra caralho que tem um pouquinho de bem. Isso é da onde? Hã? Isso é da onde? Interpretação cabalística. Não tá na Bíblia. Isso é headcanon de algum rabino muito louco. E que muita gente aceita. E não tem. Outra parada, né, que é o princípio primitivo. E essa é bem bacana, né? Que é as clifas como sendo o mal material e a ruptura dos vasos, o elo final da cadeia da emanação divina. Deus criou a parada toda e bem no fim daquilo sobrou o refugo, aquele restinho, aquela coisa... É o vazamento. Por isso que clifa e clifote significa literalmente casca. Que é o restinho que sobrou dos mundos que foram criados. No sentido de ovo, né? É, no sentido de casca de ovo. Tá. É o resto. De um recipiente vazio, entendeu? Tem uma interpretação gnóstica também que é muito legal sobre material. Quando a gente tá falando de cabala, tudo que é materializado está em Malkuth. Os gnósticos, no gnosticismo deles, eles acreditavam que a matéria era pecado. Então tudo que está materializado está preso aqui nesse plano. E para eles se libertarem dessa matéria, eles precisam morrer e a alma deles se libertar. Então existe uma interpretação com base no gnosticismo que diz que as clifas estão em Malkuth porque é onde o mal se materializa. Deixa eu só colocar um parênteses para você que não sabe o que é gnose. É muito dessa interpretação que o Primeiro Testamento é um deus falso, né, um demônio. E que ele tá aqui com o objetivo de transformar todo mundo em pilha, tipo Matrix. Essa é a visão mais legal. É, então, sim, que tá todo mundo preso e a visão do gnosticismo é você se libertar disso e o Deus do Segundo Testamento seria esse Deus libertador, né? Deus do amor e etc. Né? É importante dizer que assim como a tradição cabalística, que tem diversas interpretações, o gnosticismo também. Tem várias escolas de pensamentos diferentes sobre o gnosticismo. É, o gnosticismo nunca foi organizado, né? Nunca teve um papa do gnosticismo. Sempre foi uma porrada de grupos independentes, cada um filosofando de um jeito e ninguém se falava, na real. Faz sentido, porque nunca, porra, qualquer organização paulada na cabeça de filha da puta. Não, e mesmo assim, não tinha internet, né, cara? Não, o pessoal não conversava. Não tinha o grupão do Zap Zap? Não tinha. Gnóstico trevoso. Tá, e se tinha, ia ser uma treta sem fim. É, eu tô olhando aqui no livro do Thomas Carlson. Tem aqui 5 possíveis interpretações, todas de cabalistas. Nenhuma delas é unânime. E tem vou citar aqui rapidamente, não vou explicar cada uma delas. Da onde pode ter vindo as clifotes? Uma delas, a Ein Sof. Que ela explica, Ein Sof, rapidinho. Ein Sof é a luz lá pra cima, tá ligado? É a emanação de Deus. É acima de Keter, né? Que é incognoscível. Você tem a Ein Sof, a Ein Sof é um Eor e mais uma parte. A Ein Sof é sem limites. Se é, não e tem um Ein também. É tipo Liga da Justiça. Tipo você, sem limites. E é lá em cima, é o Deus incognoscível, né? Então isso aí é uma forma de dizer não sabemos. É o universo é infinito mesmo? Aqui que tem. Não, é infinito, você não consegue pensar, você não consegue conceber. É isso. Mistério da fé. Funciona muito. Então, de acordo com essa ideia de que vem do Ein Sof, veio do absoluto. Não veio de nenhuma esfera. A outra é que veio de Binah. Porque Binah é a negra, né? Aquele princípio feminino profundo, de castração, de ponto final nas coisas e papapá. Coitada das mulheres, só se fode. Outra que teria vindo de Geburah, como a gente já falou. Outra que teria vindo de Hod. Essa eu acho particularmente esquisita. É porque ela seria uma intelectualização exacerbada e podendo ser até mentira, sabe? Não poderia ser aquela coisa de arrogância? Exato. De saber também, mais que Deus, por exemplo. Mas tá muito associado. Também. Rod tá nisso. É, aqui tá falando... também, Rod, a ilusões. Então, quando você tá mexendo com... Quando você tá falando de clifa, o reino das ilusões é uma clifa também. Aqui fala o Rabino Arié Kaplan, que é o cara que comenta o Barrir, que saiu em português. É, ele fala que essa interpretação de Rod é porque tá muito associado com a liberdade de escolha. Também. Faz sentido. Inclusive a gente vai chegar em Rod, né? Mas Rod vai estar ligado com essa mão esquerda, né? Com essa coisa. E tem uma interpretação que eu gosto muito, que é uma interpretação bem moderna, não é uma cabalista tradicional. Que se a cabala, a árvore da vida, é a emanação de Deus e da luz divina, os reinos clifóticos, a árvore da morte, é uma emanação de uma deusa, porque se na árvore da vida é um deus masculino, é ao invés de luz, uma emanação de trevas. Então seria o exato oposto. Um é uma emanação masculina de luz, a outra é uma emanação de trevas feminino. Gosto. Aí eu pergunto, você aprende melhor na luz, quando tá tudo ótimo na sua vida, maravilhoso, ou você aprende melhor quando você toma na cor? Olha aí. Não, mas deixa eu perguntar. De nada. Então. Hoje a Ju tá clifótica, né? A Ju é. A gente vai passar pela esfera da Ju. A Ju trabalha muito com uma esfera específica das clifas, do lado positivo dela. Ah, é positivo na clifa? Que é isso que eu falei da interpretação de usar ela pela iluminação. Então esquece essa coisa de gêmeos lá em cima, de emanação de trevas. Não nesse necessariamente, modelo. Acima disso ainda. Lembra da árvore da vida que tinha Tá. Então os gêmeos, na verdade, são... A primeira parte dessa emanação. Feminina das trevas. Sim. Mas isso a gente tá lidando aí com o conceito de dualidade, né? A gente não tá lidando com o conceito de monoteísmo. Também. O mal pode ser dual também. Não, sim, tá, tudo bem. Então, mas aí já foge do canon pra mim. Não. Mas não existe um canon. Não existe um canon. Assim, entre as inúmeras possibilidades de mal, uma delas é a ausência de bem e a outra é que é uma coisa oposta e complementar. Exato. E os dois são brother. Tá errado. Oxi. Então vai discutir com o Rabino, caralho. Ô, Rabino, chega aqui que eu vou discutir contigo. Ele sobe, ó. Manda uma mensagem pra Manda mensagem. Bate um zapzão. É, ó, se o Rabino eu quiser ser entrevistado pelo Magicando. Olha aí. A última é que é aquela que você já mencionou brevemente, que se origina de Malkuth. Porque tu tens existência física. Foi ou não? Foi ele. Ah, foi ele. Ok. Só relembrando, Malkuth, pra quem não lembra do episódio de Cabala, é o mais baixo. É onde eu estou chafurdando no momento. Mas, gente, Malkuth não é ruim, tá? É Malkuth que tá as tetas, em Malkuth que tá as picas, em Malkuth que tá as bebidas alcoólicas. Vocês ficam, nega, dinheiro. Malkuth é da hora, velho. Uma outra parada aqui das clifas também, que tá aqui colocada. Que uma outra proposta de origem das clifas, que tá na nossa pauta aqui, feita pelo senhor Pessota, é que as clifas como parte dos mundos primordiais, né? Inclusive, talvez, sendo algo mais antigo que Jeová. Isso é muito legal. Não sei se você já falou isso aqui. O conceito de caos primordial é uma coisa que existe em muitas mitologias, né? Uhum. Inclusive, na mitologia judaica, pode-se se interpretar que Deus não foi a primeira coisa a existir. Talvez ele tenha surgido num caos primordial também. Então, olha que louco. Se desse caos surgiu aquilo que vai depois ser organizado depois como as clifas. Muito bom. Então, isso explicaria, por exemplo, porque o mal existe. Simplesmente porque ele é Deus. Porque Deus não pode. Quanto Deus, que Deus não consegue lidar com isso. Gostei, eu posso ser sincero com vocês e com os ouvintes, assim? Claro. Não. Eu sou... Vai tomar no cu, Vinícius. Eu sou... de verdade, eu sou apaixonado pela mitologia judaico-cristã, e quando eu falo isso, muitas vezes tem muitos cristãos que interpretam isso como uma ofensa pessoal. Com o Lucas é. O Lucas Pessoa tá fazendo isso pra ofender. Mas eu gosto muito e eu respeito muito. Eu acho que o termo mito, eu acho que ele é algo muito poderoso e que não necessariamente não é... Que vulgarmente se tornou, né? Mas aí não é um sinônimo de falsidade. Depende, né, de pra quem você usa pra uma pessoa. Tem um mito, tá errado, é falsidade, tá feio. Sim, pois é, tipo, a forma vulgar de se falar mito, né? Se você lenda. Usa pra um mito, uma história, um contexto, aí sim. Sim, aí, que aí a gente vai lidar com arquétipos, a gente vai lidar com várias coisas em uma várias coisa fases, maior, né? Algo maior e tal. Que no fundo, assim, enfim, vocês sabem todas as minhas opiniões. Pra mim, essa merda toda é construção, dinheiro é construção, e eu quero, eu gosto pra caralho, preciso pagar minhas contas. Ataque à oportunidade. Leiam de novo o Yuval Harari, que ele fala isso de uma forma que fica muito claro pra você, cientificamente, não é o Keller que tá tirando do cu. Cara, eu comprei o livro e ainda não consegui ler. Cara, eu tenho um truque muito maravilhoso. Então, vocês estão ouvindo a gente aqui também. Baixa um aplicativo para Android chamado @voice, baixa o PDF, põe no ouvido e ouve a mulher do Google lendo o livro pra você enquanto você faz as coisas da sua vida. Que bizarro. Já fiz isso. Eu tô fazendo isso, vira e mexe. Acabou os podcasts? Eu tô lendo livros. Terminei pela segunda vez o livro do Yuval e por aí vai. Isso quando não é um livro clássico que tem audiobook no YouTube. Já. Exatamente, melhor ainda. Mas, perdão. Show de bola. Não, então pode, vamos pra frente. Vamos pra frente então. Então aí a gente vai ter diversos exemplos, porque assim, a gente já falou bastante da questão antiga e tal, a gente pode voltar isso pra quando a gente for falar, por exemplo, de magia cristã, talvez seja interessante a gente voltar nesse assunto, mas vamos falar do que interessa aqui pra gente, que é toda essa construção ou reconstrução dessas evidências e dessas dicas e pistas que a gente tem aí através da história, né? Então vamos lá, da onde que a gente tem o termo que é melhor compilado, que é a primeira organização que o pessoal pode falar assim, não, isso aqui é a coisa mais organizada que a gente tem inicialmente? É o do Papus? Posso te desanimar? Olha, a vida já me desanima, você não vai fazer... Mora no Brasil, né? Se esforce. Vai demorar um pouquinho pra gente chegar num texto que você tá querendo. Ainda não chegamos. Ainda a gente vai passar por vários autores que vão falar um pouquinho disso. Tem muitos autores que falaram das Clifotsin, mas baseado no Zohar. Então eles só falaram, ó, existe isso. Tá. Elifas Levi foi um deles. Ele disse, ah, tem as Clifas, mas o magista não deve mexer com elas. Uau. A John Fortune, que a gente citou aí. John Fortune, que é século XIX, século XX, né? Século XX. Aqui atrás, século, né? Século XX. É, eu acho que esse livro dela de Cabala é 1935. E esses livros sempre foram livros falando, ó, existe isso, nunca é. Você pode trabalhar dessa forma. A primeira pessoa que supostamente trabalhou foi o Aleister Crowley. Ah, tinha que ser, né? Sim. Tinha que ser, né? Tinha que ser o ele Crowley. Ele tem uma série de livros que ele escreveu que ele considera livros classe A, que são livros que são sagrados para Telemann. Uhum. Entre esses livros, ele recebeu, diz ele, um Liber em 1907, chamado Liber 231. Uhum. Nesse Liber, é umas 4 páginas assim, onde ele tem uma tabela de 22 sigilos que as pessoas associam com demônios, mas o próprio Crowley chama de gênios. E tem uns versos lá sobre isso. Esses gênios, eles têm alguma comparação com o que seriam os gênios da mitologia árabe? É nesse sentido que ele pensa gênio? Não. Ele simplesmente chama de gênios. Tá, é gênio. E ele não fala absolutamente nada sobre isso. Se pressupõe que seja a questão dos Djinn, mas, por exemplo, os Daimon também seriam gênios. Não, tem muitos autores contemporâneos que estão abordando essa analogia entre os Djinns e os demônios da Goécia, que são 72. Tem correlação numérica com os caminhos e tal, mas não é uma parada direta. Isso é uma coisa muito recente. Tipo, acho que a publicação mais importante sobre isso saiu agora, esse ano. Caramba. É. E ainda assim não é uma parada que, tipo, já foi explorada pra isso. Deixa eu mandar uma parada espiritualistinha. Porque assim, quando a gente fala dessas coisas, eu vou meter aqui uma coisa menos ciência e mais astralzão da vida. Você faz uma viagem astral, uma parada de experimentação espiritual com essas coisas. Por que que você adquire conteúdo pra ela? Porque você precisa explorar ela. E se você explora um plano astral, essas coisas, sem o mínimo de regra e estudo prévio, você não sabe pra onde você tá indo. É um guia, né? É, porque essa porra é uma floresta gigantesca, infinita, mar desgraçado. É sair por aí sem mapa, né? É sair por aí sem mapa. E todos voltam, ok. Mas você pode voltar mais ou menos inteiro, voltar, né, um pedaço de você, mordido ou não. Atacado ou não pelo homem macaco. É, atacado ou não pelo homem macaco, tomar uma voadora na cabeça. É, eu queria saber, inclusive, onde é que está o homem macaco nessa história mitológica. Aí tem que ainda... Já falei, Gaga, Cheblá. Aí, pronto. É, que é aqui, ó, é o socador. Mas ele nasce quando o homem e a mulher morde o fruto primordial? O macaco vem. Vocês se fuderam, malandro! Vocês achavam que era uma serpente? Não era uma serpente, amigo! Ela era uma serpente com... O rabo era serpente, né? O resto era tudo. Foi confundido porque ela tava de costas. O homem teve contato com um caminho intermediário da evolução. Faz sentido. O homem macaco é esse cara aí. E por fim... cara da Ju. E por fim... Por que eu tô dizendo isso? Porque todas essas coisas novas que estão surgindo, elas são fruto de exploração. E o cara documenta e outras pessoas exploram pra ver se é isso mesmo. É assim que funciona a parada. E aí você vai se construindo. É, vai se construindo. Que é muito parecido com o método científico aceito pela academia. É muito parecido com o método científico aceito pela academia. Mas não é o método científico aceito pela academia. Porque a gente tá falando de subjetividade. Não, porque a academia é pau no cu da academia. A gente tá falando de subjetividade. Mas é mais ou menos isso. Inclusive, quando a gente rolar aqui sobre falar, abrir mais pra rolê, eu tive uma experiência... Show. Bacanas. Não, não é relacionadas show, a isso, né? Não, sim, foi legal. Vamos todos contar a experiência. Depois. Vamos, não tá bom. Gosto. Então, esse Liber que o Crowley publicou foi exatamente isso. Ele colocou lá os 22 sigilos, falou, ó, tem essa relação com o tarô, e se tem essa relação com o tarô, obviamente tem a relação com a árvore da vida. Tem alguma coisa a ver aí, faça um experimento. Ele classificou isso como um Liber classe A, porque é um livro que ele não escreveu, ele, a pessoa Crowley, escreveu. Uhum. Ele recebeu aquele texto de algum espírito e publicou. Tava loucão. Eu só quero lembrar que pro Crowley fazer algo e não falar que foi ele, é porque deve ser algo assim que não foi ele, você entendeu? Porque ele, qualquer coisa era ele, né? Ele era a reencarnação de todo mundo, ele era tudo. E não se sabe se ele chegou a experimentar de fato, porque... A época que ele recebeu isso foi em 1907 e os diários mágicos do Crowley dessa época foram perdidos. Uhum. Então, se ele fez experimentação com isso, se ele chegou a alguma conclusão, não se conhece hoje em dia. Daí, vários telemitas começaram a fazer experimentações com isso, ou deveriam, porque era um livro sagrado. Uhum. Um telemita famoso que estudou bastante isso foi Kenneth Grant. Em 1977... Ele publica Night Side of the Eden. Qual vai ser o título em português, Inês? O Lado Noturno. O Lado Noturno do Éden. O Lado Noturno do Éden. E ele, pela primeira vez, ele pega essa base de mitologia judaico-cristã, relaciona com aquilo que o Crowley publicou e começa a fazer as experimentações dele. Tem um fato curioso, Kenneth Grant não foi necessariamente o primeiro telemita a experimentar com isso nem a publicar, foi um brasileiro. Eita. O Mota? O Mota. Em 1969... Tá explicado por que as clifas estão tudo cagadas. Foi o Mota que foi lá primeiro e cagou o rolê inteiro. Ele começou a invocar todos aqueles sigilos que estavam lá e falou... E deixou no Brasil. Foda-se. A situação é a seguinte. Eu não acho que o Mota foi lá e cagou tudo. Eu acho que o Mota conseguiu ir lá porque era brasileiro. Pode ser também. É isso aí. Com homem macaco atrás dele. Gente, uma hora a gente fala do Mota, cara. Tem sério problema. A gente sabe que o Mota ele era um proscrito pra Otto. Sim, sim. Assim como o Kenneth Grant. Então os dois eram amigos, eles viviam trocando correspondência. Não, o Kenneth Grant não era proscrito pela Otto, ele era o dono da Otto. As outras pessoas não concordavam, mas... que vale, né? Deixa eu ver. Então, tipo assim, tem um grupão do Zap Zap, até aqueles caras chatos pra caralho. Baniram. Aí os caras falaram: ah, é? Então vai colocar verdadeiro Otto. E fizeram o um grupo de duas pessoas, é isso? Exatamente. Isso é a história da magia, inclusive. Deixa eu falar. Alguém vai me encher o saco por causa desse comentário? Vamos. Sempre. Então eu boto bode. Mas a gente tá com um problema, cara. Não, que os inimigos estão virando amigos. Né? Então tá foda, cara. A gente precisa de inimigo novo. Tá, vai. A gente sabe que os dois eram amigos. E o Mota começou os experimentos em 1969. E o Kenneth Grant foi publicar o estudo dele só em 1977. Quase 10 anos depois, né? Então eu não sei quem influenciou quem, então, quem fez primeiro. Peraí. O Kenneth Grant, ele foi lá, viu a merda que deu com o Mota e falou assim... Vou falar de, mas não vou fazer. Mas não vou fazer essa merda, porque eu já sei que o amiguinho ali se fudeu. É isso? Mais ou menos, né? Que o Mota não publicou essa experiência. Mas ele era amigo do Kenneth Grant. Não era tão amigo. Ah. Eles se conheciam por carta, mas eu não tenho notícia deles terem sentado de frente um pro outro. Eu acho, e também não pode esquecer que o Kenneth Grant ele era todo experimentalista também, né? O cara... Total. Tanto que o trabalho da OTO do Kenneth Grant, verdadeiro ou não, é focado, ao contrário da outra OTO, né? Em entrar em contato com outras inteligências não terrenas, não convencionais, inclusive as clifóticas. Por isso, o Night Side of the Eden e o Gates do sei lá o quê? Qual que é o Nine Gates? Ninth Gate. Ninth Gate? O Ninth Gate é um que é uma apiração, que é um livro são inteiro que ele recebeu. Fantástico! São fantásticos. Vai ser pelo número? Talvez em 2037? Tempo, final, né? 2018, Vai lançar todos os anteriores também, toda uma vez. Não é que o Ninth Gate é o último, né? Mas só uma observação, o que o Mota fez era simplesmente, nenhum telemita falou disso aqui, eu vou experimentar. Ele fazia a invocação, colocava sigilo e falava, eu vi isso, eu acho que tem essa relação com o tarô e é isso. Ele publicou um ensaio de umas 55 páginas, que ele fez essa experimentação por 6 anos, e só... É basicamente isso, não chegou a conclusão nenhuma, só publicou isso. Quem não, não sabendo que era barra pesada, foi lá e se fudeu, é isso? Lá fez. Quem quiser pesquisar, o Marcelo Mota, ele era da Mota 123. Da OTO, dá uma fuçada aí, tem uma treta dele falando que a OTO é dele, no fim das contas. Dá uma olhada no Mota. Tem uma coisa que o Mota fala que foi ele que impediu o comunismo de avançar no Brasil. Tem umas loucuras do Mota muito bacanas, assim. Dá uma olhada lá. Se alguém quiser dar uma olhada nesse ensaio, depois me manda uma mensagem que eu mando o PDF. Eu não lembro de cabeça como que procura no Google. Peraí, um ensaio sobre Clifford ou um ensaio sobre o comunismo? Os dois. Ah, beleza. Então, seguindo. Kenneth Grant, ele publicou o Night Side of the Eden. E... A partir desse estudo do Kenneth Grant, as pessoas começaram a pirar foda em Clifford. É que esse estudo do Kenneth Grant, ele dá um método, sacou? É, ele dá um método que é cheio de buracos, mas tem um ponto de partida pra inclusive, você começar a brincar. Que nada, né? Inclusive, o próprio Kenneth Grant fala, é perigoso mexer com isso, eu não vou dar tudo pra vocês. Eu vou fazer essas relações, você pega essas relações, ele pegou vários elementos do Liber 777 e falou, isso tem a ver com tal Clifford, isso tem a ver com tal caminho. Tanto que 5 anos antes, em 72, o mesmo Kenneth Grant tava falando, galera, isso aí é bom não mexer não. E aí cabe aquela coisa que a gente falou pra vocês, quando a gente tá falando de uma coisa de astral, etérea, é importante que pessoas mais seguras e com mais contenção de danos vão primeiro fazer esse rolê, porque eles meio que vão pavimentando o caminho. Por que Cabala é seguro hoje? Porque todo mundo trabalhou com essa porra. Então é mega seguro de você desenvolver. Se você Clifa. Parar pra pensar, ainda são forças extremas, né, cara? Pra caralho, você tá falando com coisa super tem como se foder. É. É que você é que é um caminho que já tá, tipo, É, a estradinha. Você sabe muito bem o que esperar. Exato, a estradinha tá feita, a estradinha tem nome. Sabe a estradinha do Alan Moore no Prometeu? Uhum. É aquela estradinha bonitinha. As estações de metrô, né? As estações de metrô. É o mapa, né? Você tem um mapa completo, né? Asclifa ainda é um caminho interior de Minas Gerais. Ainda é uma bagunça, Asclifas, assim. É, bagunça no sentido de que ainda é inexplorada, é selvagem. E é tipo a galera que tentou fazer a Transamazônica. Você pavimenta hoje, amanhã você volta e fala, deve estar de boa. O mato já tomou de novo, assim. Entendi. Então é então, um ótimo lugar para nascer uma lenda do homem macaco, né? Perfeito, perfeito. Mas, para ser justo, hoje a gente tem autores modernos que exploraram a fundo isso e desenvolveram um método em cima disso que a gente vai falar mais para frente. Beleza, tá. E o que, que ele fala? O que, que ele fez os testes e aí? O Kenneth Grant, ele desenvolveu o conceito de túneis de sete. Então ele pega lá os 22 sigilos que o Crowley publicou, relaciona cada um a um caminho da árvore da vida com a mesma relação de tarô que o Crowley tinha dado. Mas eu vou explicar por que túneis rapidinho. A árvore da vida que a gente normalmente imagina e pensa é aquele diagrama que vocês estão careca de conhecer. Se não tiverem, dá uma olhada aí, link no post. Inventado pelo Grolla, espalhe. Inventado pelo Grolla no século 17. E assim, normalmente você pensa nela como uma coisa plana, né? Tem aquelas bolinhas e ligando as bolinhas tem umas linhazinhas. Um caninho, um pauzinho. Um caninho. O lance do túnel de sete é, imagina que essas bolinhas são esferas tridimensionais. Por consequência, os caminhos que ligam elas são tubinhos. E é por isso que eles chamam de túneis. E sete, porque é da arquizeira. Ah, não tem uma relação direta com... Isso dá onde saiu um nome, um túnel de sete. Ah, Dark Zero, então... É, tudo que é sete, do lado noturno pro Kenneth Grant é sete. Ele se considera um seguidor de sete. Ele chama a tradição dele de setiana, não é? Tifoniana, né? Isso. Tifon 7. Tá, e aí ele faz esses experimentos, né? Isso. Dá um passo a passo bem mais ou menos, que é o primeiro cara que tá com a peixeira lá desmatando o bagulho e fala, ó... Quando eu cheguei aqui, isso era mato. Isso aqui era mato. Cara, isso aqui, você quer passar ponto por ponto? Porque tem o nome da galera aqui, o pessoa tá deu pra gente. É, vamos lá. Então a gente tem aqui a estrutura muito semelhante, não, é a contraparte. Então é muito parecida com a própria Cabala. Então as Sefirot estão dos mesmos lugares, os caminhos são dos mesmos lugares. Só que ao invés dos nomes... Você, os nomes, por exemplo, Malkuth, que é a base, Keter, que é o sobreloja. Você aqui vai ter o nome de demônios. Sobreloja? Não é necessariamente nome de demônios, né? São nomes que são... como é que é? Significantes. Não, são nomes que são zombarias. Entendi. Quando eu cheguei, tudo isso era mato, eles andavam tudo soltinho ali. O famoso ali. Bicho piruleta. Tinha galera de calça baixada dando um pulo mortal pra cima. Não, vários bonobos. Vários bonobos. Vários bonobinhos. Por que, a gente fala que é uma. Não, assim, a gente já explicou mitologicamente. Mas eu ainda acho que me prende muito isso. O que é não esfera, não energia? Eu vou colar aí primeiro numa coisa. Tá canônico? Pro Carson, por exemplo, que é o que a gente tá usando muito de base aqui, que Da'at é o portal de acesso a... Não. Não, pro Da'at não. Ele só dá a teoria. Só dá a teoria? Sim. Ah, tá. Então, tá. Quem acreditava nisso era o Grant. Eu lembro do Grant falando. É uma boa assim, forma da gente explicar. Então, lembra no episódio de Cabala, quando a gente falou sobre Da'at e falou, ó, a gente vai abordar isso nesse episódio? É mais ou menos. Tem umas teorias que pra você acessar, você precisa ir por Da'at, não é? Tem essa teoria também. Justamente porque Da'at é conhecimento. Sem conhecimento, você não tem como chegar do outro lado. E ele tá no abismo. E é um buraco que você E o Da'at não é uma esfera. É uma não esfera, é um buraco. Você desce pra onde? Pega o elevador e desce no... E você sai aqui em Lilith. Na tradição esotérica ocidental, quando a gente está falando de Cabala, o magista ele vai chegar lá perto de Da'at, o objetivo dele é transpor do abismo. Atravessar. Essa teoria de Da'at ser o portal para a árvore do conhecimento... É quando você cai, você falha. Isso, não quando você falha, porque a maioria dos magistas que tenta atravessar propositadamente falha. Quando você propositalmente se joga no abismo. As tradições mágicas mais pauleira... Que são a galera da luz, mas que não ignora a treva, assim, não é o evangélico que eu... É o Jedi Cinza. O Jedi Cinza, o Mago Jedi Cinza, tem o rolê que é assim. Primeiro eu me desenvolvo em Lux, então eu vou até a porta do abismo. Aí ao invés de transpor o abismo pra terminar Lux, eu me jogo no abismo e aí eu trabalho com o Nox. É tipo eu no jogo online, tem sempre aquela side quest filha aí da puta. Aí depois eu subo. Não existe caminho no meio. Olha lá. E aí eu subo. Verdade. Caminho do meio é uma forma de você falar que você tá certo e os outros estão errados. É mesmo? Ou de não fazer porra nenhuma. Não, por favor, fale isso mais alto, por favor. Caminho do meio é uma forma de você falar que os outros estão errados e você tá certo. Não existe isso. Não existe caminho do meio? Não. Não dá pra você estudar a luz e as trevas e juntar os dois e... Não. Mas isso não é caminho são dois caminhos. Isso não é caminho do meio. Você faz um de cada vez. Vamos fazer o caminho cinza, então? Vamos chamar de Jedi cinza, o cara que faz isso, os dois. Tá, ok. Caminho... É que eu não sei nada, gente. Tô é porque... com o Jedi. Caminho do meio é o cara que quer falar: esses caras do mal aí estão tão errados. Mas eu não sou bonzinho que nem aqueles caras ali. É o isentão, rapaz. É o isentão da magia. É isso aí. Achamos. Se tem um ocultista médio, tem um ocultista isentão. Exato. Olha, rapaz. Criando conceito. Daqui a pouco a gente tem uma galera popularizando o conceito. O Andrei é uma máquina de conceito, né? Porra, Deleuze e Guattari ficariam orgulhosos de você. Com certeza. E minha mãe choraria no meu túmulo. Vamos lá. Que horror. Então, tipo assim, deixa eu então colocar isso aqui em palavras. Então, a ideia é que... vamos colocar nessa do Star Wars. O cara é o Jedi... Ele pode fazer o caminho todo Jedi, vai pra Sif, não é cinza, ele vai pra Sif e fica transportando dos lados. Seria mais ou menos isso. Vamos dar um exemplo? Ou assim, escolhe um pra sempre e não pode sair dali. Deixa eu dar uma remendada nessa história. Assim. Ah. O Pessoa pode ter uma outra visão, e é legal a gente ter visões diferentes sobre isso. Vinícius também, Ju, quem tiver, vamos lá. Imagina que o cara que vai trabalhar com só a Cabala é o Jedizão clássico. Que Sim. fez bosta e enfiou a República no cu porque era cuzão. Uhum. Então o que ele quer fazer? Aquela coisa, ela caminha o Mestre Yoda. Seguir tudo isso, subir, no fim eu sou um com a força. Eu uhum. alcancei Keter. Eu sou um, eu e a força somos um. Eu me diluí na força. Tô lá metendo louco, aparecendo como um fantasma falando merda. Posso só dar uma... Todos esses fantasmas não se diluíram na força, não. Não? Porque eles não... estão com ego ali. Eles estão personificados ali. Quem disse que estão personificados? Ou se a força não tá usando a... Aí me fudeu. Vai, como um puppet, tá ligado? Tem todo um buraco no cu e a força enfia a mão ali e fica falando. Pode ser. É uma bateria. Pensa por isso. Faz sentido. Tem todo buraco no cu. Tem as perninhas oca. As perninhas oca. Caco. Tanto que de um filme pra outro muda o ator. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquela foto do Caco segurando com a mãozinha, o buraco onde entra a mão. Ou se tivesse com o cu aberto. Quem achar, põe nos comentários. Escreve embaixo assim: aqui é o caminho pras Cliff. Imagina. O primeiro túnel de sete. O primeiro túnel de sete. E aí você tem o túnel de Kermit. O caminho das, caminho trevoso seria, sei lá, o do City. E aí tem aquela parada que dá pra você, mas você não tem nome pra o que é quem faz os dois caminhos. Porque o cara seguiu os dois caminhos. Tem Sabit no Vez com a Rei. Tá ligado? Alguém que não negou o túnel e também que não negou a luz. Eu acho importante dizer que nada impede você estudar as duas coisas. Tá. Imagina que você tá no seu caminho iniciático. O caminho tradicional iniciático é você se iluminar cada vez mais pro mal não te atingir. O caminho pelas Cliffords é você se iluminar aceitando o mal. Você não vai fugir, negar. Você é brother da galera. Por isso que nada vai te afetar. Você aprende com a galera. Ou é tipo assim, tá no inferno, abraça o diabo e faz amizade com o capeta. E vai é de... tipo aquele momento da vida do Keller que ele tava claramente próximo de ser preso muito em breve. É bem isso mesmo. E aí ele voltou pra luz. Né? É bem isso mesmo. Bem esse, porra, total. Por exemplo, é isso aí. Que é um conhecimento. É um conhecimento. Do caralho. Por exemplo, eu tenho medo de palhaço. O que o mago tradicional vai fazer? Fugir do palhaço. Fugir do palhaço. Você vai assistir It no cinema. Isso. Caralho. Você vai enfrentar seu medo, você vai aprender com ele e vai ver, às vezes, que não é tão mal assim. Talvez você compre até uma roupa de palhaço. Talvez você veja um palhaço. Se vista e fique se olhando no espelho. Eu tinha uma amiga que resolveu esse problema vendo pornô de palhaço. Eu não sei se isso é muito legal ou muito merda. É aquilo que é tipo assim, é um tiro único. Eu sei que o medo pode piorar, né? Eu acho que isso aí daria fobia de palhaço. E nunca transa nunca mais na vida, porque o bagulho aumenta. Eu vou acrescentar mais uma visão, olha que legal. Se você pegar aqui essa forma de abordagem nova das Cliffa, ela é uma coisa fim do século XIX pra cá, que começa a se explorar, nem isso, século XX assim, mesmo, século XX mesmo, 2021. Essa forma de explorar é quando você tem, por exemplo, na mentalidade humana, que eu preciso lidar com a sombra das coisas. Faz parte do ethos. Faz parte do caminho lidar com a sombra, porque antes disso as psicologias te afastavam da sombra. E os revolucionários da psicanálise que empurraram esse que falaram. Jung, né, o conceito da sombra. O Jung olha e fala, não cara, você tem que sentar e trocar ideia com a sombra, senão ela vai meter o louco na tua cara, arrastar o pau na tua cara e você nunca vai conseguir lidar com ela. Jung é o primeiro Jedi cinza, olha aí. Espalhem. Mas ele pode. Ele não, pode, o Jung né? pode fazer ele o que ele quiser. O Jung é foda. O Sper não gostava muito dele, não. Certo, o Sper. Ah, não, o Sper é legal. Ah, o Sper é o outro cinzaço também, né? Cinzaço. O Sper, ele chafurdou na Cliffa, voltou pra luz, mandou a luz tomar no cu, voltou pra Cliffa, mandou a Cliffa tomar no cu, comeu o cu de Talmiel e subiu. O Agronopolis pergunta se a Cliffa é o caminho do Kleber. Makes sense. Pode cair lá. Pode ser. A gente pode reorganizar na Andrégora e falar que as clifas têm os túneis de Kleber. As clebifas. Clebifas. As clebifas. Faz sentido. Vamos lá? Túneis de Kleber. Próximo. Deixa eu só dar um exemplo de como que uma esfera pode ser contraparte da outra. É muito comum você ver uma abordagem das esferas, das clifas, como sendo algo ruim e algo que tem que ser negado, e sempre com alusões ruins. Cara, à vontade, você faz a alusão que você quiser, eu não sou dono da tua cabeça, obviamente. Mas eu quero lembrar que o próprio Carson, nesse livro, no Magia Clifótica e... Não. Cabala Clifótica e Magia Goetia, ele fala uma coisa bem bacana, que o mal que ele tá dizendo, quando ele vai falar de clife da iluminação por Nox... Não é o mal comum, não é o mal da rua. Não, não. Ele fala que o mal da rua, na verdade, não tem nada a ver com o mal... Cara, isso é fantástico. É. Isso até contraria o meu amigo Grola, que senta aqui com a gente, que o Grola fala que ele não gosta de estudar clifa porque ele vê clifa o dia inteiro. De acordo com o Carson, aquilo não é clifa. E eu sou muito crítica dessa visão. O Grola até falou aqui, pra gente não falar muita bobagem, que ele tá assistindo. Não é mesmo? Beijo, Grola. Mas aí que a gente vai falar bobagem, que você não tá aqui, você tá aí, então vai fazer o quê? Pode xingar o quanto quiser. O grupo seleto de pessoas vai saber. Vamos lá. Então, mas aí que tá. Eu acredito que existe como você observar estruturas das clifas no dia a dia, mas ela não é uma estrutura sagrada. Ela é uma estrutura mundana, assim como você pode falar: olha, essa pessoa é um bom professor, ela está em Chesed. E eu digo mais: tem hermetista evangélico aí que gosta de dizer que tudo que ele não gosta é uma manifestação clifótica. É mesmo? Mas é uma leitura tão rasa, mas tão rasa e conveniente, que você consegue perceber que aquela pessoa nunca trabalhou com aquilo na vida. Então, a gente que não gosta de beterraba é claramente uma clifote. É a clifote da comida. Claro. Uma clifote. Clifote dos legumes. Cara, mas a beterraba, a gente tem que trocar o nome aqui. Então, uma deve ter que ser golachab, golachab, flamejantes. Golachab? É que nome escroto, babaca. Golahab. Coloca aqui, desculpa, assim, o clifote, você não tá ouvindo, é brincadeira. Beterraba vai ser o seu nome agora. Grola mandou a gente tomar no cu. Toma no cu todo mundo, Grola. Beijo, Grola. Beijo pra vocês também. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão. Por quê? Porque quando você faz reflexão sobre essa aparência mais fácil compreensão. Sim. E é fácil se limitar. Sim, é claro, sim, né? Sim. Claro. Como tudo aquilo que... Cara, quando a gente fala de magia, essa máxima do Nietzsche, da galera toda, das palavras, é foda. Do Zen budismo também tem isso. Que quando você dá um nome, você já limitou, né, cara? Quando você fala disso, você tem certeza, você consegue saber o que é quando tá aqui dentro, no coração. Ao lado de onde tá o ursal. E nem aquele negócio do Kia... Que o frater de Sen tentou me ensinar e minha cabeça quase explodiu. Sim, mesma coisa. Eu bebi pouco pra isso. Vamos lá, então, gente, eu vou precisar muito que vocês me ajudem agora. Peguem a árvore da vida, ou peguem a árvore da morte, ou do conhecimento aí na imagem. A gente tá em podcast, a gente não consegue fazer isso pra você. E fica olhando conforme a gente vai falando aqui, tá bom? Eu sei que muitos de vocês estão no trabalho, por exemplo, mas depois guarda um minutinho. Dá aquela bisolhada e aí você continua com a gente. A gente começa com o Malkuth, que tá lá embaixo, na cabala tradicional. E a gente tem essa a contraparte dela, que é Lilith, que é aqui na árvore da morte. Pra quem não... Seria o lado escuro de Malkuth. A sombra. Pra quem não se lembra, Malkuth é o plano material. O plano material é onde tudo tá manifesto. Isso é Malkuth. E existem diversas tradições cabalistas que colocam o nome dessa clifa de outras maneiras. É. Alguns chamam de Lilith, alguns chamam de Malkuth mesmo. Outros chamam de Namé. Namé ou Namahaja? Namé. Eu acho que Malkuth não é muito daquela lance do quando a pessoa inverte a árvore e Malkuth existe tanto na Cabala quanto na Árvore da Morte? Também, e dividem. Também, mas isso é um desenho tão recente. Ah, tá. Fizeram então... outro dia na internet. Ah, beleza. Então foda-se. Beleza. E ela seria responsável pelo quê, essa Lilith? Que não é a Lilith demônio. É, porque a regente demoníaca dessa clifa é Namah, né? É Namah. E Naamá, existem diversos mitos sobre ela. Um dos mais interessantes é que ela é a irmã de Lilith. Mais nova, né? E consorte de Caim. Olha que louco. Consorte é que eles trepavam juntos. Isso. Um com o outro. Então, eles tinham consorte. Se conheciam no sentido bíblico. É. Às vezes é com azar também que você... Porra, os dois eu não sei quem tá mais fudido, inclusive. Deixa só eu falar qual que é a manifestação cotidiana. Você pode ver um aspecto dessa clifa... Quando você vê o aprisionamento da matéria, assim, quando a matéria ela não vai à frente, a pessoa não consegue ver o mundo como o mundo é. Uma pergunta, qual seria o lado bom da clifa? A gente vai chegar lá agora, que é o lado iniciático, né? Primeiro vamos falar de um lado mais mundano. E seria gente... inicialmente negativo, né? Negativo, que é o que a galera mais acha por aí, é o que É o que quem não entende acha que é só isso. É o que seria falado. Uhum. E depois o lado iniciático é como buscar a iluminação a iluminação, a luz negra, né? A iluminação através do Citra-Arra, né? Que é esse outro lado. É, a primeira coisa seria essa banalização da vida, sabe? Quando você tá... Existe um mundo, mas você não consegue conectar com ele. Você tá numa vida que, tipo, você não consegue se conectar nem com a natureza. É, não, você não, é, exatamente. Você não se conecta no que existe no mundo. Tipo, você tem família que você ama e gosta, mas você não vê. Você tem amigos que você gosta, mas você não vê. Você não se conecta às coisas. Você tá fadado numa ilusão, num aquário. Né? Isso é uma manifestação. Você não olha o outro mundo. Já que a gente tá falando da primeira, eu posso falar um pouquinho como é a iniciação? Claro, claro, claro. Você já fala. Pode falar, você é o que mais entende aqui. Manda ver. É, normalmente, quando você vai trabalhar com a árvore clifótica, você começa trabalhando por essa clifa, a Lilith. Para você fazer o trabalho, você vai primeiro fazer um rito de invocação e depois desse rito você vai tentar fazer uma viagem astral para atingir aquele estado de consciência. Diversos autores diferentes, eles dão ritos para você fazer. E normalmente alguns dão sigilos para você tentar se concentrar. Tem vários métodos diferentes. Quando eu fiz atingir Lilith, eu e quase todo mundo que passa por essa experiência, eles costumam entrar em uma caverna quando chega nessa cliff, que estaria entrando dentro do mundo material mesmo. Uhum. Só para trazer um aspecto, o Carson ele vai trazer a Lilith como ela sendo o lado... A beleza na decadência do mundo, assim. Vamos tentar trazer desse jeito. Esperto, uma outra forma de ver isso são as coisas que estão ali no mundo material e que você não enxerga, apesar de estar na tua cara. Você não percebe. É tipo um esper, por exemplo, vendo beleza na feiura. Quase, porque ele dá um exemplo bem legal, Carson, que é a beleza de ruínas, assim. Uhum. Essa ideia é legal, que se olha uma ruína, aquilo deixou de ser. É você contemplar a destruição. É você contemplar a destruição. Sabe o que eu vejo muito, tipo, Lilith no mundo real, na minha opinião? Uhum. É quando eu vou pro centro da cidade. Porque pra mim, o centro da cidade... Exatamente. Ele é muito essa esfera, assim. Ele é maravilhoso, mas ele é totalmente decadente. E a decadência faz com que ele fique mais bonito. E existem mundos ocultos nesse centro da cidade. A gente fez uma palestra sobre isso uns 3 anos atrás. Sim. Que era sobre essas cidades ocultas na cidade, né? Isso é Lilith. A minha primeira experiência com Lilith... Inclusive, abraço pra galera, foi utilizando a ayahuasca. Então, quebrei a meditação, você já vai direto, né, nessa parada. Que foi observar o brilho noturno dos locais. Então, eu tava num local, um lugar noturno, numa área decadente. Depois eu fui convidado a me retirar dali, porque ali ia dar uma bad vibe foda. Afinal, eu tava entrando pra clifa. E você começa a observar a noite como uma coisa selvagem. Ela é bela, mas ela te fode. Você entendeu? Ela é bela, mas ela tem coisa espreita. Ela é bela e ela é... Precisa ser respeitada. Isso é uma base muito do gótico, do romântico. Sim. Clássico, sim. Né? Não é pensar romântico, não é pensar o emo, pelo amor de Deus. Não. É a ideia de memória e morto. Memento mori. Memento mori. Memento mori. E carpe diem. Eu penso uma coisa muito ou outra. Nos primeiros escritores que falaram disso, alemães, então... Sim, sim. Você pega um Werther, o sofrimento do jovem Werther, por exemplo, eu acho, uhum, que você pode até encaixar um pouco aqui, porque é aquela coisa do fim, da decadência, de você encontrar alguma beleza naquilo. Uma outra coisa que é interessante também, que o Carson acho que ele fala, é que ela é violenta. É a natureza violenta, né? Ela é aquela natureza... Isso é meio que genérico pra todas, né? Sim, total. Que, tipo assim, todas elas são violentas. E como aqui é o mundo material... É aquele mundo material que você não doma. Manja, eu tô tentando domar e dá um terremoto e fode tudo. É esse mundo material indômito. Eu tive uma experiência muito parecida com o que o Keller tá relatando também, depois de ter tomado chazinho, que eu tinha tomado, nunca tinha tomado na minha vida. Eu tomei. E, ai, cara, o negócio não bateu, né? Nossa, olha a... Ele acha que não bateu. Mas assim, pra quem só ouve minha bela voz, não sabe que eu sou gordo. E as coisas demoram a bater em gordo. Mas quando bate, aí você tomou outra dose, né? Ayahuasca. Difícil envenenar a gordo. Difícil, mano. Aí beleza, tinha tomado água. Não bateu, né? Foda-se. Vida que segue. Aí daqui a pouco eu fechei o olho e eu vi que tinha batido, na verdade. E eu enxerguei a realidade que tá por trás da realidade. É. E você só enxerga se você tiver doidão. Mas era assim, eram coisas físicas na minha frente. Uma outra forma da árvore que tava ali da minha frente. Exato. Um movimento estranho nas nuvens. São coisas materiais vistas de uma forma que você nunca enxerga. Eu tenho uma descrição bacana para isso. Normalmente, quando a gente olha as coisas, a gente percebe a luz das coisas. A parte que a luz bate, você ignora a sombra. Então você vê a parte da luz. Uma árvore, eu vejo a parte da árvore que tá aparecendo. Nesse efeito, a parte da luz da árvore fica secundária. Uhum. E a sombra parece primária. Não é como se eu visse em negativo, mas é... Sabe aquela coisa de pareidolia, de você enxergar coisa que não tá ali de verdade? Caralho. Isso começou a acontecer muito comigo nessa experiência. Próxima esfera. É Iezod, né? Que é conhecida como essa coisa de você já do despertar, né? O reino astral. Reino astral, reino noturno, sol, lua, né? E sexualidade também, né? Sexualidade, por aí vai. E a gente tem a contraparte que é Gamaliel, conhecido como os obscenos. Tem uma particularidade aí, porque a regente demoníaca de Gamaliel é Lilith, mas não a Lilith... Clifa. É tipo essa porra de Estação Consolação fica na Paulista e a Estação Paulista fica na Consolação. Exatamente, eu fico puta com isso. Porra, puta. Paulista pela... Esse é o demônio que é o irmão da... Não, isso aí é o que o mestre secreto do metrô é confusão e dispersão. Quando a gente tá falando de árvore clifótica, tem no mínimo, três Liliths diferentes. Sim. A Clifa, o demônio de Gamaliel e... O princípio feminino sinistro que emana, que causa as emanações nervosas. Que complexo. Eu acho isso muito complexo. Acho Lilith muito. Podiam ter outro nome, né? Podia ser Lilith, Lilité e Lilitô. E tem o demônio do aborto também. Você tá achando que mulher é fácil de entender? Não, mas sabe qual é o problema? É porque só tem a Lilith de mulher na mitologia que dá pra trabalhar, tá ligado? É. Se a gente tivesse uma mitologia que as mulheres tivessem mais fala, talvez tivesse umas 5 ou 6. Negativo. Seis ali. Negativo, desculpa. A gente acabou de falar de Naamah, tem Ereshkigal, tem Shekinah, tem um monte de coisa aí. Todo mundo, e você vê o cara lá, o 777, tá todo mundo associado a Lilith, tipo, toda a pessoa, assim. É, aí é atesta uma falta de... Como que é referência, né? O que é esses os obscenos? O que Lilith tá fazendo em Gamaliel? Vamos dar um... Opa! Olhinho. Qual que é a ordem primeiro? É a gente falar do mundano disso? Uhum. O mundano, de onde é que você vê o mundano? Isso é aqueles desejos que você tem vontade de demonstrar, você tem vontade de pôr pra fora, que eles te comem por dentro. A galera do escolher esperar. É a galera que resolve, melhor, é a galera que escolheu esperar, mas fala que dá o cu pode porque não é perder a virgindade. Exatamente! Entendeu? Porque Deus falou da vagininha. Dá o cu pode que tá de boa. É a galera que prefere ficar dentro do armário falando mal de quem saiu. Exato, essa galera toda. Tá ligado aqui. Isso é porque não trabalhou essa Clifa. Ou, inclusive, outra questão. Ou aquele que paga um pau pro lado escuro. Mas fala que tá do lado claro e o lado escuro não pode ir. Mas tô pagando um pau, tô desejando estar naquele lado, tá ligado? Tô desejando conhecer aquilo. É a seduzência da Darkzera. Não só da Darkzera, pode ser até do bem, tá ligado? Tem aquela coisa do... Aqui tá, por exemplo, a sedução do lado negro seduzindo o lado claro, e o lado claro seduzindo o lado dark. Aí tá o novo Star Wars. É, o novo Star Wars tá aqui. É, e qual é a iniciática? É, no caminho iniciático, cada clifa você vai confrontar alguma coisa que faz parte da sua psique. E você vai aprender com aquilo, ter alguma experiência com aquilo, ou se fuder por causa daquilo. Em Gamaliel... O magista, ele vai confrontar a sua própria sexualidade. É muito difícil você falar de iniciação, porque parece muito vago. Porque cada pessoa vai ter um aspecto diferente. Por exemplo, uma pessoa pode ser um homofóbico reprimido. Não, homofóbico não é reprimido. Ele pode ser um gay reprimido. E manifesta isso através de homofobia. Sabe você que curte a foto do Lula e depois fala que você quer? Isso aí é Gamaliel, bichado. Tá? Olha o bode! É onde tá o ato falho também, né? É o ato falho tá aqui. É, por exemplo, outro? Não. Que falta a gente tá falando especificamente de sexualidade aqui, mas um outro aspecto de Gamaliel barra Iezod é a parte de sonhos barra astral. Uhum. Né? Uhum. E pra mim, esse é o ponto mais interessante dessa clipe. Você já teve alguma experiência, né? Tive. Fala aí, Kelly. Tive uma experiência também no rolê. Porque deixa eu explicar. Esse rolê da ayahuasca pra mim foi muito revelador. Porque toda vez que eu vou pra uma ordem, né, que usa isso, uma ordem iniciática que usa ayahuasca, e eu só vou lá, tipo, uma ou duas vezes no ano, no máximo, porque eu não aguento o impacto do bagulho, que o bagulho é muito louco. E eles fizeram um exercício. Alguém lá dentro achou que seria genial fazer um exercício de subir a árvore da vida sob efeito da ayahuasca. Então começa... Esse se chamava Clever? Não se chamava Clever, mas foi pra uma coisa boa. O problema é que você vira suco, né? Você chega lá em cima, você tá virando suco. E eu ia dar no dia seguinte uma palestra sobre espera e sobre dualidade. Então o que tava programado na minha cabeça? Que pra você ter uma experiência geral sobre o mundo, você não pode escolher um lado. Você precisa experimentar todos os lados. Então como isso tava impresso na minha cabeça por causa da palestra do dia seguinte, a ayahuasca... O espírito da ayahuasca olhou e falou: "Ah, é, cuzão? Tá bom, você precisa saber do que você vai falar nesta porra. Então eu experimentei simultaneamente o rolê subindo a árvore e o rolê descendo as clifas. Então foi uma coisa assim que, tipo, realmente chegou uma hora que eu desliguei. Eu não dormi, eu desliguei. Uma hora alguma coisa dentro de mim falou, ó, too much, já era, fecha a loja. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por acaso você lembra de ter encontrado o Lilith nessa... Cara, eu vou falar uma coisa assim que ela é pessoal. Despertou um tesão que eu tenho que aprender a lidar, sabe? Assim, saca? Uhum. Tive que aprender a lidar ao longo do tempo, assim. É exatamente o efeito que ela causa, né? E eu senti mais liberdade pra lidar com outras coisas. Uma das questões de Lilith, quando eu enfrentei em outro momento, é você aceitar, por exemplo, as experiências sexuais não autorizadas que você teve ao longo da vida. Você, por exemplo, aceitar que em determinado momento você se relacionou com o cara e deu o cu pro coleguinha. Na época de escola. Sabe aquela época de escola do menininho pegar no pinto do menininho, do amiguinho? Broderagem. Na broderagem, que você ignora isso completamente. O trato com Lilith, você vê que isso aconteceu e foda-se, faz parte. Não. Sim. Aconteceu, isso não altera quem você é hoje, você não precisa ver isso. Todas essas questões fazem parte. É só um aspecto interno teu? Ou é, por exemplo, algo social? Por exemplo, sei lá, se você traiu alguém. Também, cara, também. Ela pode ser. É. Então é geral, tipo assim, é uma relação sexual que não deveria, em teoria, ter acontecido. Imagina. Mas... que você tá numa relação monogâmica, só que você tem muita vontade de abrir essa relação ou, uhum, ou fazer sexo com outras pessoas. Se você tá passando por essa experiência, você vai confrontar isso. E mesmo se você não tiver traído? Isso. Mesmo se não tiver traído. Você vai confrontar a vontade, você vai confrontar se isso é certo ou não. Uhum. Entendi. E por que que você se nega? E aí que é a experiência da outra esfera que, uhum, vai fazer essa pergunta pra você. É uma experiência, assim, desoladora, tá ligado? Desoladora. Por isso que muito cara fodão fica cagado de mexer, porque é sinistro mesmo. Eu tive que realmente, de verdade, depois disso, lidar com essas questões, assim, que eu estou lidando, você não resolve isso. Isso é muito mais sinistro do que ver um diabão. É, com certeza. O problema não é diabão, o problema é você. O diabão é externo, o diabão é exatamente, o diabão é externo. Você dá ban e vai embora. Isso. Agora, como é que você vai lidar com isso dentro de você, sem fim? Uhum. É muito comum quem relata esse tipo de experiência fazer muito sexo nessa parte. Porra. Principalmente com Lilith, com Inco. Mas é algo positivo do tipo que provavelmente algum ouvinte tá pensando: vou fazer muito sexo nesse inferno. Vai depender de você. Pode ser. Você pode ser vampirizado quando você pode aproveitar. Ou ela pode ser, que é aquela parada, pode ser aquela coisa insaciável. Se você viu que tá insaciável, tá difícil, você não consegue segurar, temos uma questão pra lidar. Você falou de íncubos e súcubos. Sim, estão aqui. Chamo ou elas vêm? Naturalmente, quando eu estou lidando dentro dessa esfera. Normalmente. Ou eles ou elas. Quando você tá procurando encontrar. Normalmente, quando eu vou lá. Já tá o puteiro pronto. Chegou o dono! Tá, pá. Tá o Gamaliel. Chegou. Tá escrito Gamaliel em cima, né? E a Lilith, que é quem cuida de Gamaliel, tá lá na porta. Pussy! Inclusive, o Catra morreu e virou íncubo. Tá lá. Essas coisas, a partir do momento que você atinge aquela energia, é comum vir até você. Mas, normalmente, pra você encontrar o regente demoníaco daquela clifa, você vai ter que fazer invocação sobre ela, você vai ter que estudar bastante. Tem que comer muito cu pra chegar lá. Você tá achando o quê? Que você vai chegar lá na parada e vai chegar aqui, eu quero falar com o chefão nesse negócio aí. Imagina, assim, leve seu líder. Não, que falar com o chefão não, que vão vir me oferecer. Você entra na casa, mas você não conversa com o dono. Pra conversar com o dono é um outro processo. Primeiro você bate papo com o Catra. E na boa, só entrar na casa já causa um estrago tremendo, cara. Pra você falar com o dono, você tem que estar muito pronto. Vila Mimosa. Tem que estar muito pronto. Deixa eu contar uma experiência. Por favor. Você sabe que eu não ligo pra cabala, né? Certo. Tô cagando. Então, eu não planejo minhas experiências em termos de cabala. Não falo, vou dar um pulo em Exod e ver. O Rola vai mandar você tomar no cu. De novo. Beijo, Grola. 2, 1. Isso aí a gente responde com amor. Beijo, Grola. Aí, mais uma vez, eu só vou contar as histórias do chazinho agora. Vai lá. Tava no chazinho e falei, vou dar um rolê no mundo dos sonhos. E eu pensei, no começo dessa minha viagem, que eu não tinha programado nada, só queria chegar lá. Começou a aparecer uma paisagem meio Sandman. Eu falei, já sei pra onde você tá se encaminhando, né? Vamos lá. Eita! Puxa a camisinha aqui. Aí quem que eu encontrei? O Cleiton. O Cleiton tava lá? O Cleiton tava lá. E foi aí que eu tive a ideia maluca. Cleiton com tudo? De fazer uma correlação entre o Cleiton e o Sandman. Uhum. Talvez um seja uma contraparte do outro. Por quê? Cleiton. Porque afinal de contas ele tá lá dormindo, né? Ele tá dormindo e ele influencia o sonho das pessoas. Ele influencia o sonho das pessoas. Tem uma tradição de magia dracônica da Azenath Mason, que eu já fiz várias experiências. E ela trabalha bastante com magia de HP Lovecraft. E ela relaciona justamente o Clayton como o Lorde dos Sonhos. Ah, então, tá vendo? Eu nem li e já tá tudo aí. O Clayton é, pode escrever aí. Eu acho tão demais vocês falando Clayton, naturalmente. Fala que o Clayton. Porque é o novo título, né? É. E só um detalhe. É que o nome certo é impossível de falar com o nosso aparelho fonador. Então fala Clayton. E Vinícius, você ficou com medo? Cara, eu achei muito legal na hora, fiquei com medo depois. Eu quando trabalhei com invocação de Clayton, foi um dos momentos que eu mais tive medo na vida. Eu nunca tinha tido paralisia do sono antes. Eu tive medo com a invocação angélica, a gente já conversou sobre isso. Eu fiz outra, assim, tempo depois eu fiz outras invocações de Clayton pra fazer, tapar os buracos que ficaram abertos nessa experiência aí e ficou tudo bem. Mas esse pós foi mais complicado do que na hora. Na hora eu tava muito, ei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Ah, não, é só chá. Rapidamente, a gente ainda tá falando aqui desse aspecto. Tamo... Sim. Gamaliel. Além do sexo, é a questão noturna. E tem um último aspecto, que é o que eu falei, que é onde a Ju mora. Oi? Gamaliel. Oi? Gamaliel pô, faz parte. Pô, mas é tão legal, pô. Obscena. Tem um judeu lá, mas não. Não. É que eu sou obscena. Obscena. É, fala, como que é? Eu sou que nem aquela diabinha do aquela incubus do World of Warcraft, que ela faz... Ah, e senta, levanta, não quer virado de costa lá, o salto carpado de quatro. Tá aqui também aquele vídeo tá aqui. E por que que eu falo? Porque a área das bruxas, ela tá muito associada a Gamaliel também. Total. Essa coisa, Hecate, por exemplo, mora em Gamaliel, saca? Isso é uma coisa, ela mora mais em Gamaliel do que em Êxod, inclusive, tá ligado? Se a gente for levantar. Faz todo sentido. Ela não é uma mãe? Ela não é uma figura feminina? Ela é uma mãe. Uma porra, mãe. Só mulher só tem a figura feminina, caralho? Tem que ser mãe. A figura feminina da mulher tem que ser a mãe? E não. O aspecto da mulher livre. É a mãe da chinelada, essa coisa. Né? O aspecto da mulher livre. Por isso que a bruxa, aquela coisa da mulher livre que faz, aquela liberdade dos sonhos, liberdade not your Babylon. Not your Babylon, essas coisas tudo tá importante aqui também. Entendi. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos! Bem, vamos pra direita. A gente tem. Direita pra esquerda. Eu falei esquerda, que vocês entenderam errado. Bem, vamos pra. Vamos pra Rod, que é. Tem a sua contraparte aqui no. Rod Studio. É, Samael, que é o veneno de Deus. É o veneninho. É quando Deus pega o zip-zop e escorre veneno. É um nome meio trevoso, né? Acho da hora. Veneno nome, de Deus. Né? No mundo material, mundo cotidiano, aqui você olha através das confusões e das. Eu falo que é Rod primeiro. Ah, falo que é Rod primeiro? Rod é informação. A razão. Né? A razão, o estudo. Essa coisa formal. Isso seria a Rod. A gente então, tipo assim, o contrário da informação não seria a ignorância ou a não informação. A desinformação. Estamos vivendo isso nesse momento. Ou né? Até mais. É, sabe aquele mundo do... Porra, Admirável Mundo Novo? Que existem tanta informação que você joga, tanta coisa que você fica desinformado. Tem muita gente que gosta de social de 1984. Fake news. As fake news controladas, governamentais e tal. Não, isso é direto. Mas memes, não é só isso. É o atolado de informação que você não consegue gerir. A distopia antiga tinha muito medo de 1984, que era aquele negócio super controlado. E a distopia atual tá muito mais pra Admirar Muito Novo. Exatamente. Que é tipo, tem tanta informação, tanta coisa que você não consegue se informar. Pera que eu tô tendo uma iluminação trevosa aqui agora. Vamos lá. Lilith é aquela selvageria daquelas coisas que estavam lá e você não via. A Cliffa, você tá falando. A Cliffa, né? A primeira de Malkuth. Era o momento da pós-modernidade quando a gente começa a questionar e desconstruir tudo. Calma. Tá, aí a gente sobe pra Gamaliel, onde tem essa coisa da questão da sexualidade. Então aqui a gente pode ter os movimentos de libertação sexual da década de 60 e 70. E agora a gente tá em Samael em 2010 pra cá, nos últimos 10 anos. A gente tá vivendo um terreno de desinformação e ilusão atuada. Seguindo essa lógica, quando a gente chegar nos cofres da dispersão... Tá muito fodido. E como isso que você tá fazendo é um caminho de iluminação negra, inclusive. Você não tá vendo na parte negativa. Você tá vendo como os movimentos de libertação. Mas a gente precisou passar por isso pra aprender. Não, cara. Mas isso é libertação. Essa é a questão. A questão da iluminação trevosa, ela é libertar. Então a gente pode pensar que hoje a gente tá passando por tudo isso porque a gente, como sociedade, precisa aprender a lidar com esse aspecto. Não, isso é você fazendo teologia. Não tá quer bom. Dizer que a gente tá fazendo isso. Mas se quiser, pode. Mas o que você tá fazendo é o que todo mago faz e faz um curso depois e vende sobre isso, inclusive. Mas devo dizer que nisso encaixa muito bem a teoria da Jude, que você só aprende na porrada. Sim. Nessa Clifa, o magista ele vai confrontar em Samael se Rod é a razão, Samael é a irrazão, a irracionalidade. Tá. Então é muito associado à loucura, é muito associado à dúvida. Então tudo que a pessoa se sente insegura, ela vai se confrontar aqui. Porra, é aqui que eu caio mesmo. Que eu é aí que quase todo mundo se fode. Tem uma questão louca que, assim, a parte da iluminação em Gamaliel é você perceber as partes suas que são irreais. O que seu não é pra ser seu, tipo, foi pegou do teu pai, o que, que você acostumou, as verdades pétreas em você que não são verdades. Né? O que é condicionamento e o que é você, né? Exatamente. É daqui que você começa a ter a liberdade pra construir um novo você. É aqui que tá que é o... É a marretada... Não, a filosofia da marreta do Nietzsche, tá ligado? Que o Nietzsche, ele Nietzsche tá todas essas porra aqui, Nietzsche é foda pra caralho. Porque ele tá nessa hora quando fala assim, eu vou destroçar todos os ídolos. Os ídolos como as informações, as referências. Arregaçar tudo. Ah, mas e o que vai sobrar depois? Foda-se. Eu preciso arregaçar pra saber o que vai sobrar depois. Vamos, né, planar esse terreno aqui e começar tudo do zero. Exatamente. E é um aspecto muito comum do satanismo, quando a gente tá falando de Satã, do Inquisidor. Uhum. Que o Inquisidor faz? Ele coloca dúvida. Então, se alguém falar, o céu é azul, o Satã vai lá. Será que é azul mesmo? Isso faz parte do processo de Samael, de colocar dúvida e no esforço de tentar raciocinar. Talvez chegue a loucura, porque a pessoa não consegue encontrar a resposta. Seu terraplanista, filho da puta, a culpa é tua, né, o seu arrombadito? Pode ser que o terraplanismo seja, na verdade, a representação mundana de alguém que tentou fazer a parada de você questionar a sua realidade. É. Só que aí a galera... Alguém prendeu, né? A galera mundana travou. Então, mas sem sacanagem, teorias da conspiração em geral cabem aí. Cabe geral aqui mesmo. E eu, como bom satanista, adoro ficar questionando como tudo. Um bom ursal. Um bom satanista. Ursal. Ursal, jogar aqui. Alguém tem experiências com ela, Vinícius? Eu tenho, assim, uma parada que acontece com alguma regularidade quando eu tomo chazinho. Manda aí. Eu fico ouvindo... De boldo. Camomila. Cidreira. Eu fico ouvindo coisas que não estão sendo ditas perto de mim. E eu entendo com perfeição línguas que eu não falo. Olha que legal. Com perfeição? Com é tipo aquele papo de bêbado que tô entendendo. Andrei, na minha cabeça é perfeito. Você acha que tá entendendo? Assim, as pessoas podem estar falando sobre as flores do outono e eu tô entendendo um cara narrando um filme que eu nunca assisti, sacou? Entendi. Mano. E isso acontece bastante comigo e eu me sinto absolutamente incapaz de abrir a boca e falar uma palavra que sequer. Seja em português ou em qualquer uma das línguas que eu não entendo, mas estou entendendo. Você entra naquele filme lá do Consume, lá do... esqueci aquela ficção científica da década de 80. Daylight. Eles vivem, né? Eu não vi esse filme. É bom. Que você enxerga na propaganda os... Isso aí eu acho que É puramente em termos de palavras. Uhum. E quando eu estou pensando e formulando os meus pensamentos na cabeça, normalmente é numa língua que eu não falo. A última vez e mais significativa, eu tava bolando altas filosofias em um francês impecável. Sendo que eu, no máximo, sei falar bonjour, abajur, e ainda era aquele sotaque. Não. E não era o francês do Monty Python. Como é que é o bonjour do Monty Python? Bonjour! Mas aí... E, por exemplo, nesse ambiente, hoje estou fazendo aula de alemão com a queridíssima Juliana, que é excelente professora, mas na época não sabia porra nenhuma, eu tinha estudado alguma coisa. Tinha pessoas alemães perto de mim nesse momento e eu estava entendendo tudo que aqueles filhos da puta estavam falando. Tem perguntinhas? Por enquanto, apenas... Martim Vasconcelos. Beijo, Martim! Tem aquela parada da anulação do conhecimento, né? Tipo, a moralidade é anulada e você não diferencia o bem e o mal. Tem disso. Tem disso, mas não é porque você não diferencia o bem e o mal. É porque bem e o mal é uma construção social. E você destrói. E pro satanismo é super importante. Questionar Deus, né, bicho? Você tá adorando uma mitologia. Inclusive, a teoria de que surgiu de Rod, as Clifote, vem daí. Por causa disso, né? Posso fazer uma observação? Faz. Quem tem medo de conhecimento é cristão. bicho tá no veneno, né, cara? Você pensava que o Pessoa ia chegar aqui falando sendo trevoso, rock norueguês, ou metal norueguês? Você tá jogando as verdades. É um sniper pontual, né? É a verdade com uma tranquilidade. Aí depois é caçado pelos arautos do evangelho, não sabe por quê, né? Na verdade, sabe muito bem, né, por que ele é caçado. E a minha experiência com o Samael foi pra perceber que eu não preciso ser pomposo, você entendeu? Foi também com o chazinho. E foi aquela coisa de, não, eu tenho que manter a compostura, eu não posso, né, descontrolar, eu tenho que manter uma aparência. Manter aparência pra quê? Pra quem? Quem que eu tô querendo enganar, tá ligado? Quem que eu sou? Por que que eu dou satisfação? Ah, eu preciso mandar uma mensagem. Eu juro, na hora eu lembro assim, preciso mandar uma mensagem pro meu pai. Pra quê? Tipo, não tem o que possa fazer, não tem o que possa ser feito. Então até essas coisas de destruição daquilo que você considera sagrado pro núcleo familiar e tal, porque você percebe que na verdade não tem nada disso. Meu problema é esse. Cara, e foi tudo nesse mesmo rolê, velho. Foi tudo no mesmo dia, assim. Foi muito... Eu mandei mensagem pro Vinícius. Esse chazinho é bom, né? Eu mandei mensagem pro Vinícius, falou, caralho, eu tô muito fodido. E a gente só consegue chegar a esse tipo de raciocínio através da dúvida, né? Da dúvida. A gente questiona. O menos dubitator, né? Eu estou extremamente confortável com os meus grilhões. Tá bom, vamos lá. É, vamos pra direita. A gente tem aqui... Vamos Netzah, que é a sua... O que é Netzah? Netzah é a pomba. É o amor, é o sentimento é de... É a rola? É a pombarola. Pombarola. Okay. É o sentimento de pertencimento, é a coisa de querido, é a coisa sentimental. Ser abraçado. Não é nem ser abraçado, mas é o Rony. Eu gosto de dar os exemplos do que ele é o Rony do Harry Potter, sabe? Ele é aquele cara que ele é emoção, ele tá sempre pronto ali, sabe? Emocionalmente, pra dar um apoio, pra tá encaixado. Tá sempre ali. Isso é Netzah. E aí a gente vai pra sua contraparte clifótica, que é... Arabzarak. O melhor nome. Os corvos da dispersão. Você quer a pomba ou você quer o corvo? Eu prefiro o corvo. A pergunta é, explica isso aí pra você explicar o que vocês falaram antes, dizendo que, se a teoria do André está certa, a gente vai se fuder. Me explique. Vinícius? Não, me explica primeiro pra eu saber explicar o que é depois. Vocês têm que me traduzir primeiro. Não, vamos ver o cotidiano de Arabzarak? Vamos. O cotidiano de Arabzarak é o pão e circo, sabe? O cotidiano de Arabzarak... O cotidiano de Arabzarak é aquilo que tá pra te confundir cada vez mais. E matar o guerreiro em você. Ele te confunde pra que você não desperte a essência de... A paixão pela batalha, você entendeu? Estou achando que o Andrés realmente teve uma iluminação. A gente não tá chegando, bicho. A gente tá nesse exato momento. É aquela coisa de eu preciso matar a sua paixão pela batalha enquanto você discute, sei lá, o sexo dos anjos. Assim. É, uma outra forma simples de ver que esses corvos da dispersão, na verdade, são os corvos que estão se alimentando do que restou do campo de batalha. Sim, sim. Qual é o aspecto iniciático? Aspecto iniciático? Que esse cara... Aliás, esquece aqui que ele fez um rito de Arabzarak. Tá, mas o que seria, na teoria, um aspecto iniciático? Que você, mesmo você não passando, o que seria? Cara, Arabzarak eu acho que ela é a menos clara, assim, por motivos óbvios, eu acho que ela é uma das coisas... Ela tá falando aqui que é o batismo negro. É que o resultado, né? Aqui no livro do Carlson fala isso. Deixa, sobre essa parada, não do resultado. Pra mim eu tive muita impressão de que ela vai te... Que ela te dá a formação, a paixão pela batalha, a paixão pela guerra. É nesse ponto que você cria comprometimento com o caminho que você tá seguindo. É, eu tive essa impressão, porque assim, você... Eu não queria ler sobre Cliffa e eu tinha muito dessa coisa do vou andar pelo caminho mais iluminado. Mas depois da experiência foi uma coisa tipo assim, eu não tenho escolha, assim, entendeu? Tipo, eu tenho escolha de negar isso, mas negar isso não, ela não é uma, não me parece uma escolha correta pra alguém que ir pra frente, assim, entendeu? A gente leva pra frente. Ela me deu essa impressão. Então foi muito uma coisa do tipo, cara, a experiência foi foda, a experiência não foi fácil, não gostaria de passar por isso de novo, mas sei que vou precisar passar. Né? E eu preciso estar pronto para quando chegar a hora. Então eu tenho a associação de paixão pela batalha. Eu tenho essa associação de que ela é para formar um guerreiro, tá ligado? E tanto que o regente demoníaco é Baal, que na mitologia dos caldeus era um deus da guerra. Ah, tá. Então eu não tô não tão sei fora. Se era dos caldeus, tô. Eu acho que é. Se você falou, agora é. Caldeus, mudem sua mitologia e põe lá que é, se não for. Então deixa eu contar aqui o drama. É bom que hoje eu tô descobrindo várias coisas da pessoa que eu caso. É aqui que você descobre, né? É aqui que eu tô descobrindo o que era aquele de barulho que eu ouvia no quarto ao lado. A Lívia tá falando isso todo episódio, desde o primeiro. Sabe o que é engraçado? Nunca me perguntou porra nenhuma fora de gravação. Eu não vou fazer o quê? Isso se chama respeito. Não, tudo bem, mas ela quer tanto pergunta. Se eu não quiser, ela não puder falar, eu vou falar. Não vai rolar. É que aqui eu tô em grupo, é mais fácil aceitar. É porque aqui o assunto tá... na mesa, e eu fico, fila da puta, foi isso. Era isso. Não precisa, nada daqui depois, você tá... Não tá precisa, cara. Depois ela leu no diário. Gente. Eu tava conversando com duas pessoas, tava num encontro macumbista, tava conversando com duas pessoas sobre Odin, nesse dia, à tarde, aí Odin pra lá, Odin pra cá, aspectos de Odin, começo da noite, rolou um rito em que as quatro primeiras que a gente abordou agora das Clifote eram abordadas de uma forma semi-aleatória. O objetivo era você se identificar mais com alguma delas e depois chegar a conclusões. E justamente a que eu me identifiquei foi o Arab Zarak. E quem não se liga, o Odin tem dois corvinhos, né? Nos seus ombros. Muni muito. Hugin. Jogo, por favor. Tá certo? Tá certíssimo. Eu sempre brinco que é o leve-trás do Odin, né? Porque não há... não existe a ideia de que Odin seja como Deus cristão, onipotente, onipresente. Porém, existem coisas ou animais que trabalham por ele. Uhum. E essas informações chegam a ele. E sempre é uma figura dupla. Porque é sempre a mensagem do você precisa saber isso por duas pessoas diferentes, duas visões diferentes. É pra você não ficar limitado. Exatamente, né? É pra você saber, será que isso é verdade mesmo? Vamos ver o que o outro vai falar. E eu sou apaixonada pelo conceito do Hugin e Monin. Uhum. Porque também tem a ideia de simboliza o conhecimento do grupo, da ideia toda, o conhecimento vindo memória. Do passado, memória, e o outro é o conhecimento voltado para o futuro. Visão. Então Perfeito. Você precisa ter os dois sempre. Por isso que você precisa ouvir os dois. Porque aí você realmente sabe você se tem, aquilo... Tem uma informação mais consistente. Né? Exatamente, consistente. Então, aí beleza. Rolou esse rito aí, então, me identifiquei com os corvos da dispersão, e saindo de lá, tava conversando com um desses brothers que tava falando sobre Odin. E a gente conversou, cara, que curioso, né? A gente tava falando sobre o Odin, corvo e tal, e eu pirei no negócio dos corvos da dispersão. E quando a gente tá conversando, passa uma revoada de corvos no céu, e hoje em dia, caralho. A gente começa a seguir os corvos levam a gente pra uma clareira, que eu nunca tinha visto lá nesse lugar. E nessa clareira, era uma clareira cercada de arbustos venenosos, e que no meio tinha um crânio de corvo e uma pena de corvo que eu dei pro Keller. Tá comigo. Você não pegou o crânio? Não, outra pessoa pegou o crânio. Chegou depois. tem aquele site Ixassar que faz aqueles livros gourmets. Eu tô ligado. Você viu o preço do crânio de corvo naquele site? Não quero nem ver. Muito caro. Pra não chorar. Se eu não me engano, era Vou tipo 200 agora. Euros. Nossa, louco. Gente, é um absurdo os livros, mas é um absurdo, tipo, você olha o livro e você fala assim, nossa, eu vou vender um dos meus rins pra comprar. Absurdo é o preço que vai parar depois no eBay, tem livro de 35 mil euros. Verdade, você me mostrou. É muito lindo os livros. É demais. Tá, mas eu não entendi direito. Então seria essa questão de pós-batalha. Ele é confuso. Essa é uma questão que eu tenho confusão com o Arab Zarak, ela não é clara pra mim. Porque ele tem essa questão de pós-batalha, ela tem essa questão da formação do guerreiro, ela tem uma questão de batismo, porque tem aquela coisa da mãe, né, da Vênus. Tipo o Berserk sobrevive após uma batalha e tem aquela experiência? E é banhado em sangue? Depois da batalha você é outra pessoa. É. Entendeu? Você é outra pessoa. Você levanta da batalha, você olha em volta e fala, caralho, não sou quem eu era antes. Então parece muito mais um processo do que um... Tudo é processo. Eu tô lembrando uma cena curiosa do Musashi. Exatamente o que eu ia falar. Então, começa frente. Isso, o Musashi começa com eles levantando que nem um zumbi do campo de batalha. E batalha de Sekigahara, 1653? Não sobrou ninguém, só ele. Sobrou três gapingados. E ele sai dessa batalha e ele decide, tipo, vou ser outra pessoa. E, tipo, o Musashi antes... Primeiro que o Musashi era uma figura histórica, tá? Uhum. Musashi antes da batalha é uma pessoa, Musashi depois da batalha é outra. Ele aproveitou a batalha pra dar um reset na vida. Exato. Isso é parte do processo que tem. E você encarar também, cara, a necessidade de você... Porque, assim, a parte negativa do Arabe é muito dessa coisa de você não fazer o batismo, você entendeu? Tipo, o batismo é pra poucos e você tem que estar fora. Então ela mantém você na normalidade. Você passou daqui, você é outro cara. Passou daqui, você vai caminhar pra Tagirion, né? Então... Pergunta pro seu Lucas, que ele é o único que entende aqui essas coisas mesmo daqui. Enfim, seria aquele momento que você tem medo de seguinte, um momento de que você não dá o último passo, o que você fica parado na porta, te dizendo assim, não, quando eu estiver mais preparada, quando eu estiver mais forte, quando eu tiver estudado mais e não vai? Eu acho que quem se perde nessa clifa, sim, porque... O Arab Zarak seria exatamente o momento que você decide. Ele está muito relacionado com... Na árvore da vida, o caminho que vai de Netza para Para Tiferet é o caminho da morte. Então você consegue atingir a iluminação depois que você faz esse sacrifício. Então quando você decidiu fazer esse sacrifício, seria esse estado. Encontrei a minha. Então a gente tem a próxima esfera, que é Tiferet, que é como é que seria essa esfera? Tiferet é Jesus. Tiferet é a iluminação humana. A outra ali tá falando que não é Jesus, não. É a iluminação humana. Isso é a esquizoterice do século XVI. Olha aí, ó. Mas as melhores coisas são do esquizoterice do século... Todos. Século infinito. Ele é o desenvolvimento humano, a descoberta do próprio sol, é você se entender, é você alcançar o seu potencial. É o sol inferior da árvore, né? É o sol inferior da árvore. É você sair da tua esfera animal. Aqui a gente tem na árvore clássica o véu de Ruá, ali atrás, que é o véu dos objetos inanimados. A gente tem o véu de Parroquê? O véu de Parroquê, que é o véu que separa Hod, Netzah de Tiferet, que é o véu dos animais, que é o véu animalesco. É esse véu mesmo. O homem macaco. E você só vira. Olha onde homem tá macaco. O homem macaco. Tá achando o homem macaco. Você só deixa de ser o homem macaco pra virar o homem ou a mulher, o ser, se você alcança Tiferet. Senão você tá elemental. Você tá aí no. Aquele conceito do Crowley de elemental. Cara, e aí tá o Sag também, né? Tá o Sag também, que é isso. Pra você ser um ser humano, você tem que ter aquilo que te diferencia dos animais. Você encontra o Sag em Tagirio. E deixa eu dar um último parênteses, então, também. É o último estágio que você consegue ainda vivo. O resto é tudo depois não, de vivo. Não, dá pra você chegar em Tiferet vivo. Ah. Não, não, sim, em Tiferet. Tu chega, tu só chega. Não, Tiferet não, perdão. Dá pra você chegar em Keter vivo se você quiser. É que aqui, você chegou aqui, cara, você é um ser humano bacana, tá legal. Não, é que aqui naquele sentido maior, assim. Tá, tem linhas de raciocínio, acho que o Grolla chegou a falar sobre isso, que é a grande Tiferet, que é eu me tornei o Buda. É, isso, então, isso. O iluminado, a iluminação. Mas Buda. Existe uma diferença clara entre você chegar e ficar e de você ter uma experiência. Passar, tudo que eu tô te falando aqui são experiências que eu tive. Eu não me coloco em nenhuma das não esferas tá dominado, né? Não é, tá é dominado. Bom a gente falar, deixar isso claro, porque na Cabala, no episódio de Cabala, talvez isso tenha ficado um pouco... obscuro. Porque aqui a gente dentro da Cabala, você enxerga vários processos, né? É, você pode ter experiência com todas as esferas. Mas o que a gente está falando aqui é que se a gente está falando de um processo de evolução espiritual, segundo algumas linhas, pelo que eu estou vendo aqui, você se inicia, Malkuth, né? Você se inicia, vai subindo e tal, e você só consegue chegar espiritualmente vivo em Tiferet, que tu se torna, entre aspas, Jesus, Buda, esse tipo de coisa, e lá para cima você só consegue chegar depois de morto. Isso é naquele conceito de que eu me tornei um com o Sag. Isso é nesse conceito, eu me tornei um. Sim. Eu sou o Chosen One, tá ligado? Aí é aqui, Tiferet. O que a gente tá falando é que você pode chegar em Keter com experiências pontuais que vão te modificando e vão te melhorando pra chegar, pra conquistar de vez os locais, né? Que se você for seguir o modelo dos circuitos da consciência, lá do Robert Anton Wilson, do Timothy Leary, ele fala que a partir do quarto circuito é só experiência pontual. É só quando você chega em estados alterados de consciência. Não tem como ter alterado o tempo todo. Eu tenho uma pergunta. Que é uma coisa que sempre me gerou dúvida aqui, mas eu tinha medo do bullying de perguntar. Ih, otário! É. Se eu dei porque muito filho assim, da puta, né, mano? É, bruxa... Eu acho que não só bruxa, mas assim, bruxa em especial, é, você é sempre pedido pra que você não esqueça, pra que você não se separe do seu animalesco. Que você não se separe da sua selvageria, que você não pode esquecer essa parte de você, porque ela é muito importante. Primeiro pro seu trabalho mágico e segundo pra você mesma. Aí, por que que eu nunca, assim, desculpa, eu tô com medo de falar isso porque eu vou apanhar. Por que que eu nunca comprei a ideia da árvore da vida? Quando ela chega aqui. Porque eu também me foi explicado que, aqui é quando você não é mais um animal. Ué, mas a minha vida é exatamente me conectar com isso. Então quer dizer que eu nunca vou passar daqui? Eu sou uma pessoa péssima pra estar na árvore da vida? Perfeito. Não posso subir? Isso quer dizer que o caminho da luz não é pra você. É. Não, fala. Na verdade o nome disso é outra coisa. É um nome bem interessante que a gente conhece muito bem, que o nome é Choque de Egrégora. Você tá tentando misturar duas coisas que não encaixa. Então, na verdade, eu quero o comentário da pessoa, a única pessoa que entende direito desse negócio aqui na mesa, que é o Lucas. Então, porque aí eu sempre pensei assim, nossa, então quer dizer que a bruxa em si, ela não pode fazer esse caminho, porque, tipo, eu não quero me separar da minha selvageria. A minha selvageria é o que me mantém aqui. O teu caminho é Targaryen, não é Tiferet. É, só pra então, gente quer falar. Dizer que eu já tô na Clifa, nem sabia. Tá, então, a experiência com as Clifas. Rapidamente, rapidamente. A gente não citou a Clifa. Que okay. Tiferet. Ah, e a Clifa dela é Targaryen. Pode ser Targaryen. Que seriam os disputadores. É aí que tá o macaco? Tá um não, ele tá no antes. Véu. Tá no véu. É. A representação podreira dele no dia a dia são. Acho que é legal a gente falar. O Carson ele fala sobre os falsos messias, os flagelos de Deus, né? Os Hitlers da vida. Os... É, e ele fala uma coisa, inclusive, muito interessante: que a mesma figura pode ser vista como uma figura de Tiferet ou de Targaryen, dependendo da pessoa. Dependendo do tempo, de quem vê e de como olha. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, provavelmente. Então, Jesus é Tiferet pro católico, Targaryen mas. Pode Targaryen pra outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito então, bacana. Então, eu não tô viajando com ele, não. Desrespeitando a árvore da não, vida. Você vai ver que você tá certinho. Sim. Tem que derrubar a machadada. Quando for, me chama. Isso vai... A gente compra a serra tico-tico. Isso vai pro próximo dia de maldade, né? Hoje é dia de derrubar a árvore da vida na machadada. É, pergunta. É, tem uma pergunta aqui que se tornou a minha dúvida também. Eu fico dizendo que... Microfone. Que a parte da séfira disso tem a ver com o culto solar, com o sol. E que a Targaryen tem a ver com o sol negro trevoso. Existe sim essa interpretação de que Targaryen é um sol negro, mas existe também outras tradições que colocam o sol negro como sendo Da'at, uhum. sol negro como sendo Binah. Uhum. Então, existe essa interpretação, mas você não pode falar que é isso. Beleza, é a dúvida. Então, a Clifa diz... Abraça mesmo o seu lado selvagem, pois... Exatamente isso, cara. É isso que tu tem que fazer. Na Cabala, é comum dizer que quando o magista atinge Tiferet, ele tá entrando em contato com o sag dele. Tá. Quando o magista atinge Targaryen, uhum. ele tá entrando em contato com a forma bestial dele. Uau. Seria a selvageria que você tá falando. Tá bom. Qual é o regente? Regente é... Belfegor, isso. Belfegor. Ah, não confundir com Belchior. Não. Que é quase a mesma coisa. É. Olha, a gente precisou comprar um álbum do Belchior e tá no lugar Belfegor, mano. Olha. Cara, Belchior. Hoje em dia de comprar álbum do Belchior achando que é Belfegor. O Belchior tem aquela música do que o jeito que o diabo gosta, do que o diabo gosta, que ele tem aquela frase incrível, que é, como que é? Nunca... Caralho, sempre desobedecer, nunca venerar. Olha que coisa linda, isso é muito Targaryen. Isso é muito satanista. É, isso tá lá, ele fala justamente isso. Belchior é satanista, espalhem. É comum dizer que nessa clifa também a gente encontra o anticristo. Que em muitos casos é a gente mesmo. Se a gente tá tentando se deificar através do processo da árvore clifótica, a gente vai acabar se tornando o anticristo, que seria a oposição. O paladino negro. É, o antipaladino. É aqui que os antipaladinos nascem, aqui mesmo. A Kate está perguntando assim, essa forma bestial é a que usam para entrar nas viagens astrais clifóticas? Eu não sei onde eu vi isso. O Kenneth Grant fala sobre quando você está explorando os túneis de sete. Que é sábio estar numa forma bestial. Você anda esses caminhos na sua forma bestial. Uhum. É sábio andar dessa forma do mesmo jeito que antigamente. Por que surgiu a ideia de você se fantasiar no Halloween? Tipo assim, vou ficar numa forma bestial pra não chamar atenção? É um bom paralelo. É pra galera não olhar e falar assim, olha só, ele tem duas pernas. Olha o otário ali, pega o otário. Ele tem pele e pouco pelo. E não está coberto de bosta, né? Tipo aqueles do Monty Python. Não, tô lembrando aquele demônio do... Esse cara aí deve ser rei. Como é que você sabe? Não tá coberto de bosta. Tá, mas deixa eu ver. Qual é esse aspecto? Desculpa, talvez eu tenha ficado um pouco disperso, porque você parou na Rabzara. Mas esse Targaryen, o que seria o aspecto mundano dele? O aspecto mundano de Targaryen é você seguir falsos líderes. São os líderes que levam à destruição. Você seguir falsos líderes ou você se tornar um falso ou líder? Ou se tornar um falso líder. As duas coisas. Tá ali ligado. Os dois são igualmente perigosos, né? Vamos lá, o Tacredo. Grift, depois do Eclipse. Quem? Eu gosto do Grift, eu não vou criticar ele. Não, então, mas é porque você é trevoso, porra. Mas é isso aqui, não é? O que acontece? Ele tá seguindo um caminho de iluminação e ele destrói quem tudo. É o Grift do Berserker. O chefão lá, o cara que é o líder lá. É, o que o bando do Falcão. O bando do Falcão. Ele admirava ele, achava ele o cara fodão. Ele tinha essa coisa da amizade, do companheirismo e ele troca tudo, joga tudo fora pra mais poder, pra ele completar os sonhos. Exatamente. Eu acho que é bem isso mesmo. Certo ele. E aí você tem esse aspecto de que você se torna completamente bestial. Você troca tudo de mundano. Pra ir pra frente, né? De resto aí é... Lembrando que quando a gente fala de bestial, a gente tá muito falando do conceito de atavismo com o Spare. Sim. Não é bestial burro, né? Bestial poder, primal, né? Esse é o ponto mais distante que eu cheguei com o meu chazinho. É, aqui eu desliguei. É, eu não consegui passar daí. Porque foi uma experiência tão porrada na cabeça que eu nunca mais quis tomar. Cara, o meu, eu saí de lá assim, eu ainda não quero, mas foi tão intenso que, tipo, às vezes eu tô fazendo uma parada e eu sinto o cheiro do desgraçado, você entendeu? Do chá, assim. Mas foi aqui, a galera subiu até Keter, tal, e eu iria até Talmiel. Eu acho que eu subi, a minha mente só me protegeu do que tinha por ali, você entendeu? Porque eu cheguei em Targirion. Eu tive uma visão do Sag, inclusive é incrível como você sai. E aí, beleza? É, beleza. Mas você sai convencido de que você está certo, é muito prepotente. Mas você sai. Mas é, mas é isso mesmo, cara. De que você está certo. Tá no caminho certo. É, você sai com aquela coisa de porra. Primeiro que você sai cansado fisicamente, mas você está renovado, você revê objetivos, você sai com aquela coisa de caralho, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. E a outra é também lidar com a questão da besta. Que eu continuo maloqueiro, assim, você acha que isso é uma coisa que levantou mais, que volta, que mantém, como equilibrar esses ambos? Tadinho o caralho, você se tornou o Zé Pequeno. Quer dizer, porque, inclusive, eu queria agradecer aqui, o Gal e a Lili foram comigo na Sé, comprar uma parada na 25, e eu encontrei um mano sentado no chão, e eu resolvi que ia conversar com o mano sentado no chão enquanto os dois não chegavam. A gente ficou conversando, eu descobri que o mano mendigo, ele sabia pra caralho de literatura cristã, Dostoiévski, C.S. Lewis, o cara tava conversando comigo de C.S. Lewis, mendigo no chão. Enquanto ele ia. E nós ganhamos comida, porque provavelmente me acharam que eu estava há poucos dias no Visu também. E ele ganhou um pacote de bolacha, uma fogaça, e eu ganhei um pão de queijo. O pão de queijo estava uma delícia e eu aceitei o pão de queijo, obviamente. Não sei por que a gente está lembrando disso, mas está aqui falando. É foda. Mas então, essa minha experiência, que foi a última dentro dessa árvore, foi muito difícil de explicar, mas teve a ver com o sol negro, com uma iluminação e um sentimento de que eu posso tudo e justamente por isso nada importa e eu não preciso de nada. É. E passou rapidamente. Se você tivesse um berrelite, você ia sacrificar todos nós. Ficou pra mais poder. Berre quem? Berre Girls. Ficou dentro de você aquela sensação de que ainda tá lá, como se tivesse guardado, assim, tá tipo um deitado, um leãozinho. Eu fiquei com uma sensação de, a hora que eu quiser, eu volto pra cá. Exatamente, que tá, tipo, você precisou, o bicho... Uhum. Você entrou no ovo e do tem bicho. A ver com a bestialidade que a Ju falou. Eu tenho uma pergunta que eu tive. Tive um momento da minha vida, que o Vinícius, inclusive, fica dizendo que eu sou um talento desperdiçado por causa disso, que eu cheguei a essa situação de, tipo, eu posso tudo e por isso não preciso de nada. Eu só... Um momento meio assim, eu entendi o zen. Aluminação. Só que eu não consigo, não consegui manter. E tipo assim, não foi um momento isso. Foi tipo, durante um longo tempo eu tive vários desses momentos. E eu não consegui manter essa sensação. Uma vez você estando lá, fica mais fácil voltar? Não sei, porque eu não voltei. Não quis voltar. Posso responder, Lívia? Pode. A Jeanette Mason fala no livro dela de... Clifotic Tree? Acho que é isso o nome do livro. Tree of Clifot. Isso, exato. Que conforme você vai fazendo as iniciações nas clifas, você libera um portal onde você vai estar familiarizado com aquela energia. Se você quiser fazer uma invocação de Talmiel sem ter chegado lá, você pode. Você não vai conseguir abrir esse portal, você pode até ter um vislumbre. Mas enquanto você não se iniciar nesse processo... Talmiel seria o equivalente ao Keter, que isso, a gente vai falar mais pra frente. É o último. Enquanto você não se inicia nesse processo, aquela energia não tá fluindo pra você. A partir do momento que você se inicia, você dominou aquela energia. Save point. Acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo, que eu tive experiências isoladas em cada uma dessas, desde de Lilith até Targirion, e eu não consigo voltar com facilidade, porque eu não estava tentando chegar em nenhuma delas. Pode ser que você teve um vislumbre. É, mas eu acho que foi exatamente isso que sentiu aconteceu. Como é? Faz, uma vibe qualquer. Faz todo sentido, é bem a situação que eu estava. Era, tipo... E aí eu pergunto, isso não é muito mais bonito, não é muito mais poético que atingir diferente? Eu acho muito mais real. Muito mais útil. Vocês são os trevosos, sai daqui em nome de Jesus. Jesus, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu nome é Baphomet. Lembra daquela trote da Universal? Eu sou o Pato Donald. Agora todo mundo nós. Vamos lá pro próximo. Bem, se a gente for pra aqui pra esquerda, ao lado de Tiferet, a gente vai ter Geburah. Geburah, que na cabala, né? Que a gente vai ter essa contraparte que é a bolacha, a Golashab. Ai, eu também acho muito bolacha o nome. Golashab. Que são Ois e... Como é que é? Atraquinas. Ois... Flamejantes. Ah, é que porra, essa porra dessa fonte vai tomar no cu. É gótico, Andrei. Golashab, Ois Flamejantes. Tá relacionado a Geburah, que é o princípio de restrição e poder no sentido de impor poder. Geburah é Marte, né? Geburah é Marte. Marte. É aquela coisa da belicosa. Guerra, do poder, belicosa. É o falar alto, apontar o dedo, né? Essa coisa é... Eu lembro muito de... Polícia militar, assim, apontando. Eu me lembro muito de um aspecto teu, Keller, que uma vez que você me contou uma história, que era de uma reunião, que um cara queria montar a banca pra cima de você, os professores, porque ele era o novo superintendente de qualquer merda. Sim. E tu meteu e falou, meu irmão... E tipo, ele desmoralizou o cara na frente de todo mundo e o cara desabou, assim. Todo aquele poder caiu. O que você falou? Isso aí foi uma advertência, que a prof. Foi uma diretora. Eu até, não é pela questão de ser uma mina, assim, mas é que ela metia o louco e a galera baixava a cabeça e ela veio meter vários loucos pra mim, vários dias, assim, metendo louco na reunião. Aí eu falei uma parada, tipo assim, ela falou, ah, meteu louco. Eu falei, meu, foda-se, cara, isso não é problema meu. Só falei, Mateu da direção. Aí no outro dia, ela chegou e falou assim, seu Keller me desmoralizou na frente de todos, eu estou aqui com uma advertência pra dar pra ele... Que é pra ele ver diante da. Tipo, fez uma reunião pra me dar uma advertência, assim, tá ligado? Ego de professor, né? É, ego é foda. Aí ela fez uma reunião pra me dar uma advertência, aí eu tava morrendo de raiva. Você invoca aquele Marte, né? Porque Marte é poucas palavras, poucas ideias. É Kratos. É poucas ideias. É muita gritaria. Exatamente, inclusive é Kratos e o outro nome são faces da É, o deus da guerra, né? Deus ele se guerra. Torna. Aí, o que acontece? Que eu olhei assim e falei, que eu peguei a advertência ali. Aí ela falou assim, muito bem, assina pra mim. Eu falei assim, eu não vou poder assinar. Aí ela, por quê? Eu falei, porque este papel rasgou. Você vai ter que me dar outro. E rasguei o papel. A mulher tremia. Ela olhou. Aí eu falei, desculpa, eu não vou conseguir assinar. Você vai ter que me dar outro, porque esse rasgou. E joguei na mesa e sentei. E tipo, continuei puxando conversa com o cara do lado. Ela deve ter ficado tipo uns 5 minutos parada, olhando pra mim, não sabia o que falar. Que essa é a questão... Do poder, tipo, você tem que ter e pra fazer, não adianta só falar, né? É, então, mas você é Geburah? Esse aspecto é Geburah eu ou é acho que meu aspecto foi. Ela foi Geburah e eu fui Golashab, tá ligado? Esse foi debochade. Debochade. Esse aspecto é Loki. O Golashab é escrotidão máxima, né? Total. Não é uma coisa marcial no sentido de luta justa, né? Ah, essa é minha escrotidão. Dedo no cu gritaria. É falar mal dos outros com elegância e a pessoa se torna... No dia a dia, a violência barata. Tá ligado aquela violência cotidiana, as frases de violência, aquelas coisas de violência que, tipo, sem sentido, assim. Isso é no dia a dia. Ah, no dia a dia, sim. No dia a dia sei lá, vou atravessar a rua... E o cara passa ou fala, ah, tô chocando, filha da puta. Você fala, caralho, de onde veio isso, tá ligado? Assim. A melhor frase é... Pau no seu cu, dinheiro no meu bolso. É, tem essa e tem também o Vinícius chegando no Rio de Janeiro na rodoviária. Eu vou jogar um saco de mijo na tua cara. Dois taxistas conversando amigavelmente. Ok. Como é tal de taxistas carioca. Então, esse aspecto cotidiano. A violência policial... Você pode colocar aqui, que é um aspecto gratuito, porque, tipo, eles deveriam ter uma ordem marcial pra se fazer as coisas, mas o cara olha e fala... Mas se aproveita disso. Né? Aí, vamos montar a milícia? Vamos montar a milícia, vamos dominar essa porra. Acho que é abuso de poder de forma ampla, cara. De forma ampla. Tem que acabar a PM. Vamos lá. Tá, então o aspecto iniciático... É interessante também ver pelo nome de Os Flamejantes, né? Que significa exatamente isso, a destruição completa. Queimar totalmente. Entendi. Vinícius, você lembra o nome do demônio? É o Belfegor, né? Não, Belfegor é o do outro. Asmodeus. Ai, meu Deus. Asmodeus. O Carlson fala, não nesse livro, mas eu ouvi ele falando em outro lugar, que uma manifestação no planeta Terra de Golashab é um vulcão em erupção. É o meu sempre momento de... Tem umas outras associações, tipo o sofrimento mesmo, que é uma coisa assim. Cara, passar por Golashab deve ser a mais desgraçada das... É dito em toda parte que é a experiência mais escrota. Né? Porque você não tem nem o... Acho que eu tive um vislumbre. Porque você não tem nem a escrotidão de desisto, me manda embora, tá ligado? Não dá. Eu falo assim, não. Não dá pra mandar embora, irmão. Você vai ficar, vai aguentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Por causa dos flamejantes junto com isso, isso não é muito parecido, talvez, com o aspecto do inferno cristão? Sim. É, sim. Na Cabala, até existe a visão de que o inferno é uma... É o aspecto de Deus de Geburah, que tá punindo a humanidade. Caralho. Sabe que tem uma fala também interessante? Que uma galera que tá por aqui, tá entre Golashab e a outra esfera que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é impronunciável. Shag Shebla. É, fala. Quer falar? É, eu tive um momento aqui de dúvida. É, essa esfera, vocês falaram do vulcão em erupção, mas a ideia de natureza, enquanto parar de pensar na natureza como uma coisa bonitinha, mas a natureza como uma situação... Uma força extrema. Uma força extrema, selvagem. É, lembrei até de um... Eu não me lembro qual era o cara que falava assim, cara... A Terra não tá fodida, fodida estamos nós. A Terra vai continuar aqui depois que a gente já tiver virado pó. Acho que a natureza como uma força selvagem pode ser identificada em cada uma dessas outras aqui. Anos. Como uma, a parte extrema disso tá em Golashab. A parte vai matar, vai morrer gente pra caralho. Assim, sei lá, um bicho morto em decomposição pode estar em Lilith, tranquilamente. Sim. Agora, o Golashab tem essa coisa, tipo, o sofrimento não acaba, você entendeu? Você gostaria de falar, cara, só que... Sabe aquela hora que você para e fala assim, mano, eu só quero que termina. Os cenobitas lá, o mundo dos cenobitas. Exatamente isso que eu quero falar. Os cenobitas não tá só em Golashab, tá em Shag Shebla. Que é o próximo, né? É... Próximo. Não é em Golashab que a Prometeia se perde? Sim, sim. É através de... É, ela... Que, ela... é um mundo de escrotidão. É. Que inclusive é uma revista que me dá uma aflição horrível, porque toda vermelha. E ela não, e vermelha e estourado, é, né? É nesse momento em que ela tá na Árvore da Vida subindo e de repente ela... Vira pro universo. Ela cai no acho que pelo abismo, inclusive, que ela cai. Não, ela não cai pelo abismo, ela só vira. Giburá mesmo, ela cai em Golashab de Giburá. Uhum. Isso. Aí ela encontra o demônio, aí o demônio fala. O demônio fala o nome dele. Aí ela fala, mas esse não é outro nome de outra coisa? Ela fala, aí ele fala, abstrai. Deixa quieto. É, mas qual seria o aspecto iniciático? Você precisa passar por esse sofrimento pra. Cara. Sabe qual que é um dos testes? Desmaterializar. Um dos testes iniciáticos que o Coisa fala? Caminhar sobre brasa, velho. Eu tenho que engolir brasa quente. Deixa eu fazer só uma pequena... Sabe qual é o momento que você passa a engolir a chave? Quando você estiver fudido de doença. Você tá doente no hospital, fala, agora que eu vou já tô com capeta, foda-se. Aí você vai experimentar. Cara, você... Quando você tá bem, você não quer Golashab, tá ligado? Quando você tá numa situação de, tipo, eu estou fudido. Eu não estava fudido, mas não sabiam o que eu tinha, e eu tava morrendo de dor e indo ser internada no hospital. E tipo assim, o você não saber, você não conseguir parar a dor, você não conseguir... dá é muita coisa, não é desesperador, é outra coisa. Desesperança. Pode ser. Cara, é uma coisa além de desespero. Você fala assim, cara, a partir daqui minha vida toda mudou. Se tudo der errado do jeito que tá indo, dá. Você só quer morrer. Você tá descrevendo a pedra que eu tive no rim. Bem por aí, cara. É por aí. Você só quer morrer. Você só quer morrer. E você não morre. E você não morre, é isso. Você só quer morrer e você não morre. Você então... toma aquela morfina gostosa e continua doendo pra caralho. É, cara, é isso mesmo. Você fala assim, mano... Puta, eu só quero morrer, cara. Só... Deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal. Você chama Jesus, fala, Jesus me leva. É um aviso. Daqui pra... Essa esfera, mais as próximas, elas são muito difíceis da gente se identificar e dar coisas. Porque muito se assemelha à questão da cabala, que começa a ficar muito subjetivo, muito sublime, no caso é que sublime é o contrário. E tal, meio que o Targaryen, o anterior, o Targaryen, que é Tiferet, o anterior, é tipo, é a última coisa que, tipo, você vai ter uma experiência plena, talvez em vida. Mais pé assim. No chão, né? Mais pé no chão. A gente vai conseguir falar cada vez menos de como é a experiência de passar por essas coisas. E mais teoricamente. É muito difícil. Até porque ninguém aqui passou, né? Sim. O que a gente consegue fazer mais relação é com os demônios regentes dessas clifas, que diz muito sobre elas. O último... Perdão, pode falar, Lucas. Por exemplo, o Asmodeus é um demônio muito comum do magista evocar quando ele quer foder alguém. Então se você tem um inimigo, você vai... No mau sentido, né? Evocar Asmodeus pra destruir o seu inimigo. Não no sentido de quero transar com o inimigo, isso, tá? Isso. Mas se quiser, pode. E tem um último detalhe pra falar do Golashab, que tem uma história, acho que é o Carson mesmo que fala, que o magista que domina Golashab consegue tirar prazer da dor. Não, tá muito parecido com os cenobitas, hein? É a mistura dos dois. Pra mim, o Shag Shebla tem muito de cenobita também. De um aspecto dos cenobitas. Total clifa, né, velho? Os cenobitas são... Se depender das Nightmares, é capaz dela colocar uns cenobitas quando você chega em Golashab lá. Não quero ver agora. Deixa pro próximo. Vamos lá, então. Vamos pro próximo, então, que é... A direita, né? A extrema direita. Não foi proposital, né? Não é político. Chesed, né? Que é sua contraparte clifótica. É Shag Shebla. que são os golpeadores. Primeiro, Keller. Gachibla. É, obrigado, Ju. De nada. Gesed seria o quê, Keller? Resed. A cabala, né? É. O bem. O Resed, a luz. Resed, ela tem aquele conceito da sabedoria profunda, sabe? Aquela coisa de o mentor, o sábio, o aspecto do rei. Que tem conhecimento, o aspecto do rei que ajuda, o aspecto do rei que é sábio, né? É o princípio de justiça, né? Sim, sim. E aquela coisa do que a gente até já falou, eu acho que em algum lugar, que eu não lembro agora o filósofo que falou essa parada, uma hora eu lembro. Que é justiça e força, você precisa dos dois, né? Pra poder ser o rei. Então eu preciso tanto de um lado a espada, do outro o cetro. Do outro o cetro, pode ser assim. A própria tradição cabalista, ela diz que as duas esferas se equilibram, né? Sim, se elas desequilibraram, você se fudeu. Você virou um cara que... Ou é fraco demais e não ordena e não faz o necessário, ou você não é justo. E... É o Ricardo antes do coração de leão que o Robin Hood tentava matar. É exatamente. É isso aí. Tá. É esse cara aí. É o João Sem Terra que você tá tentando falar. É o João Sem Terra? É o João Sem Terra. Ricardo é o rei que volta depois. É, sim, eu falei, o anterior é o Ricardo, coração de Deus. É o João Sem Terra. E o Jacques Chablá, no dia a dia, pra gente colocar, ele tá ligado ao prazer, não é? Os excessos também. Ei, que delícia, cara. Tá ligado a essa coisa, mas é uma coisa cegante. Sexo anal. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Oi. Que eu acho que nem é tão... Eu pode ser que seja spoiler, pode ser que não seja. Mas você já você publicou aquele primeiro capítulo do seu do novo livro? Do Sim, do então, quem leu o primeiro livro, você tem... Não é spoiler, não. Acho que dá pra comentar sobre ele. É. Tem uma prévia do Martelo das Feiticeiras, né? É, no primeiro livro. No primeiro livro, que é tipo um político. É tudo na cabeça dentro do político. E me lembrou muito isso. É? É, não sabe. Não, não foi de propósito não, né, André? Não. Deve ser por alguma iluminação seferótica do meu cu. Mas diz que é, André. Inclusive, Rafael, eu conheci o Rafael. Conheceu, você visitou. E a gente não fez o sigilo do Cal, hein, cara? Vou fazer. Tá em tempo. Vacilão a gente, né? Não tá impresso o livro, então tem tempo ainda, filho. Perfeito. Vamos lá. E Jacques Chablá, essa coisa do. E ela tá ligada a Golahab, né? Golahab, que é essa coisa do. Perdeu a mão. Não, eu transcendi a putaria. Além da putaria, é outra parada, assim. É um nível de prazer que em plano material a gente não vai experimentar, saca? Assim. É um prazer encaixapante, é um prazer de tá cada vez mais parecido com o Cenobita daí pra cima. Não, é isso mesmo. É aquele cara que tá rasgando a barriga dele, ele tá sorrindo. Então, tipo assim, dentro do Hellraiser, Golahab é quando o cara chega no mundo dos cenobitas e Chablá seriam os próprios cenobitas que transcenderam a humanidade deles e se tornaram essas entidades cenobitas. Exatamente, eu acho que dá pra tentar entender assim. O ponto importante do Chablá é que ele é o último, a última esfera da árvore do conhecimento antes da travessia do abismo. Do abismo inverso. E, portanto, é uma etapa de preparação. Está vinculado aqui a ideia de Ereshkigal descendo ao submundo. Essa descida ao submundo acontece nesse ponto. Uhum. Você se despe, você tira a roupa, você fica pelado. Verbos defectivos, maravilhosos. Vestir de céu. E o regente demoníaco é Astaroth, que também é outro nome famoso. Uhum. Que tem a ver com Astarte. E qual é que é a iniciação dele? Boa pergunta. A iniciação é essa descida ao submundo e preparação para a travessia do abismo. Ah, então isso aqui seria o abismo, então você fica do bem. Você cai, você sobe, você cai pra cima. Não, a gente vai falar. Quer que eu fale logo do abismo? Vamos falar. Vai, manda aí. O abismo é visto na árvore da vida como uma ladeira profunda, assim, que desce pra sempre, né? Praticamente. Ou por um. Muito, hein? Muito tempo. E aqui é visto de uma forma diferente, é como se fosse um rio, e tem a ver, na minha opinião, eu só não li em lugar nenhum, que tem a ver com o Stige, né? Os rios são uma coisa muito presente na mitologia suméria, né? Uhum. E então, antigamente, antes de existir esse modelo de árvore da vida, de iniciação através de árvores, era muito comum nos povos antigos se ter iniciação através de travessia de rios. Uhum. Então os sumérios falam bastante de rios, os gregos falam bastante de rios, os caldeus falam bastante de rios. Eu lembrei de mais uma parada, que os dois são tão iniciáticos assim, que eles estão associados àquelas iniciações por dor. Sabe aquela coisa da aldeia indígena, que o moleque tem que botar a mão dentro do bagulho do formigueiro. E aí o bagulho tá tão maluco ali no formigueiro que chega uma hora que ele sente prazer, ele tá berrou tanto que transcendeu aquilo, tá ligado? E se isso não é uma iniciação, foi mordido por aquela formiga, entende? Não, mas nego põe a mão inteira, né? Então, mas uma daquela tem um momento que o negócio, que, tipo assim, você você começa a ter um outro sentimento a respeito daquilo. Você desbloqueia, né? Você fala assim, caralho, não sei o que é isso que eu tô sentindo. Que, não sei se é ruim, não sabe, é coisa nova. Tá, mas esse rio, então, a gente já tá além de Gag, Xeblá. É, passamos o rio agora. Que seria o equivalente a essa... Mas não tem nada aqui, não tem um Daat da Clifote? Não, tem Daat. Não. Só que não tem. É a não esfera, André. A não esfera, ela tá aí, tudo bem, mas a não esfera toda da cabala tá lá não esfera como da Atia, que não, poderia ter uma não esfera e poderia não estar também, é só uma representação. Ah, isso então. Aqui, e aqui põe a esfera pra você ter o último momento pra fugir, tá ligado? Você pode subir. Então aqui é da Atia. Não, calma aí, beleza. Mas depois de da Atia você vai pra Biná, no Satariel, né? Biná, que o seu equivalente é Satariel, os ocultadores. O que, que é Biná, primeiramente? Biná na Cabala, ele é o princípio de restrição. Existe o princípio de expansão, existe o princípio da possibilidade, existe o princípio de restrição. Biná é a... A pessoa vai lembrar do episódio que ocorreu aqui, o Big Bang, vamos colocar assim. O próximo seria o Shockman, é. Que seria esse momento de que tá tudo podendo. É gozada, é o... Ah, e... O Biná é aquela coisa, não, beleza, já fecundou. Fechei no óvulo, ou então já se organizou de uma maneira que você já consegue tirar algo dali. Exato. Palavra simples, morte. Funciona também. Tá. Fim. Ok. Próximo. Bem, tá, Satariel, então seria, o que seria um mundano de Satariel? Cara, boa pergunta. A partir daqui fica tão etéreo que pra mim é muito complicado do que falar. Mas... Tô olhando pro especialista. É que esse reino é um reino da emanação, né? É muito abstrato. E ele tem a ver com conquistar sabedorias profundas e que não são acessíveis para quem tá abaixo do abismo. Sim, vamos levar o seguinte. Esse estágio aqui, ele não... Talvez não tenha como você trazer uma materialização pro dia a dia, porque ela tá tão ausente do dia a dia que a gente não tem. Mas ela tem essa coisa do conhecimento mais profundo, mais fechado, mais iniciático. Se ali no começo era uma caverna, aqui é a caverna das cavernas, entendeu? Assim, entendi. Ela é uma parada que não dá pra entrar. Começa sendo aí icognoscível. Aqui, o cara que chegou aqui, ele tá no level 20. Uma entendi. Coisa interessante é que o regente dessa cliff é um demônio muito interessante. Um nome muito bosta, né? Rocambole. Que chama Lucifuge, que na demonologia tradicional ele seria um oposto de Lúcifer. Lúcifer é o que traz a luz, Lucifuge é o que foge da luz. Uhum. Lucifugiu. Exatamente, Lucifuge, é isso mesmo. Não tem um texto que é justamente o Lucifer conversando com o Lucifuge? Isso, tá na versão estendida da montagem do Dragon Rouge, do Grimório antigo, isso. Dragon Rouge. Tem uma troca de ideia? Eles são brother? Cara, eu não sei porque eu só tenho a versão curta aqui em casa. Não tem a versão estendida do diretor. Não. Tá, então a gente vai passar pro próximo então, né? Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais uma coisa que a gente precisa falar. Tem uma relação também com o olho que tudo vê, nessa, por causa desse conhecimento oculto que é conquistado aqui. Então o contrário é o olho do cu. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, uma pergunta muito boa que fizeram aqui. O Martim Vasconcelos pergunta, é tipo conhecimento oculto de alguma coisa? Talvez a própria iniciação mágica? Tá além disso, cara. A iniciação já passou faz tempo. Ele. Isso aqui é uma parada assim que, tipo, é aquela coisa do difícil chegar em vida. Não. Você tem uma ideia? Fala. Eu acho que eu entendi a pergunta. Na iniciação mágica talvez fosse meio equivocado mesmo. Mas ele falou, tipo assim, aquele conhecimento oculto. Tipo, quando você chega numa ordem, eles têm sempre aquele último segredo. Que é tipo, é o segredo, e quando você só atinge no level 20, já depois... É tipo o fim descobrindo que o último level é pra ficar lá tomando conta pra o meteoro não cair na Terra? Não, esse episódio. Da Terra. Esse episódio é muito bom. Você acabou de dar spoiler do último episódio, é isso? Não, é o último, é o mesmo. Tudo bom. Imagina que exista um segredo universal. A verdade sobre tudo, tá aí? E tem um outro detalhe que eu acho que é meio desesperador, que vai falar sobre como funciona lá. Eu não tive a experimentação, mas é a forma como o Carson fala, que parece como se você tivesse despido numa caverna labiríntica, onde você ouve sons estranhos, coisa arranhando na parede, e você precisa procurar algo ali pra poder sair, ou pra poder entender o que você tá fazendo ali. Você não sabe o que é esse algo, você não sabe onde esse algo tá. E a caverna é infinita. E aí a ideia de andar tateando no escuro, né? Tá tirando no escuro absoluto, onde você ouve voz, de vez em quando passam uma parada aqui do lado, você vai, sai, bicho. E tipo. Ai, então, ai, é É isso. Tipo um cinema 4D sem tela. Exato. O que é, Lívia? O que é que eu não sei? Tá lembrando de coisa do livro. Eu estou cada vez mais achando que você teve uma iluminação com o martelo das feiticeiras. Pode ser. Porque pode você é fã. Pode ser, não, Andrei. Sim. Sim, com é certeza isso. Foi, Lívia. Não tenha dúvidas. Nem te fala nada. Next. É, vamos lá. O próximo da Cabala é Shokma. Que aqui a gente vai ter o Gagiel. Os Estorvadores. É aí que tá o... É aí que tá o macaco? Estorvando. O macaco só obedece quando ele quiser, porque ele é um homem macaco. Porque isso é uma árvore. E ele tá correndo atrás de mim. Você tá subindo e tá atrás, bicho. Vai dar mole pra ele. Gente, respirando aqui no teu pescoço. Vai ter... macaco. Se você não botar o vídeo, você vai macaco. Não, eu vou na vitrine. Vírgula sonora. Vírgula sonora. E vai ser o macaco do eu Sérgio Malandro. Eu posso tocar pros ouvintes que estiverem aqui no final da live, o homem macaco. A vírgula tem que ser... Que não tem alma e nem coração. Quero bem. Não pode colocar música no podcast, né, André? Não pode mais. Por causa do Spotify. É. Já estamos lá, né? É que essa música, quem é que vai reclamar de ele essa música? Vai tomar no cu também, né? Cara, eu tô, porra. Fui eu que fiz, não preciso falar. Fui eu que fiz. Vamos lá, mas o Shokma, ele seria... É o princípio inicial. É o as porradas no espaço. É o caos criacional, assim, saca? Ele é essa parada... Não é o caos negativo, né? Ele é o caos... Não. De... Tá tudo acontecendo. Todas as possibilidades ali, assim. Todos os dominóis estão caindo e você não sabe qual vai ser o último a cair. Não, mas legal. A imagem foi boa, o conteúdo não. Mas legal, beleza. Ok. E eu gosto da ideia do esperma, tá ligado? É a esporrada inicial. Um desses vai fecundar um óvulo. O resto vai tudo pro caralho. Entendi. E por isso que Gagiel é visto como... Gagiel. É visto como a força ativa do lado negro e é essencialmente fálico. E tem a ver com essas porradas que você tá falando. Uhum. Então, todas as divindades demoníacas fálicas, essencialmente fálicas, estão relacionadas com essa esfera. Ah, o Beelzebu. Sabe o que é engraçado pra caralho? Que você chega no pega o livro do Carson... E conforme chega aqui em cima, vai diminuindo a quantidade de parágrafos. É, porque não tem muito o que falar, na real. É, ou você vai ou você se fudeu, né? Tá, então o que seria de profano não tem, né? Não, e profano você não tem como colocar. Tipo, sei lá, é toda merda que pode acontecer no mundo. Muito abstrato. Né? Mano, muito abstrato. Tipo assim, toda merda que já aconteceu no mundo que pode acontecer no mundo. Tipo, todas as guerras, todas as mortes, todas as coisas, dificuldades, todos os problemas, tudo. É a de fazer merda do ser humano. Pode ser. Aquela coisa que tá ardendo. Preciso estragar. Vou colocar merda na minha mão. É isso. Satariel, você fez a merda e guardou o segredo. Entendi. Isso aí é você vê no... Falou, no Clube da Luta. A vontade de estragar uma coisa bonita. Nossa, esse texto... Só porque ele soca a cara do lado. O bicho no nome disso aí. O que deixa ainda melhor. Que é a hora que ele fala, queria matar cada panda que não quer transar pra salvar a própria espécie. Eu acho isso uma poesia. O tio aqui é demais, né? Será que a gente não poderia ir um pouquinho além e pensar que não é só o faço todas as merdas, mas eu sei que eu posso fazer qualquer merda gigantesca que eu tenha este poder. Se eu quiser, eu causo caos total aqui, porque eu posso. E no Satariel, que é o anterior, você já fez e ninguém sabe. A ideia é que quando você, como ser humano, chegar num ponto desse, você... No nível pessoal, vai ter tanto poder que você pode se dar esses luxos. Sim. Você pode fazer merda, não vai pegar nada pra você. Mas o Trump sentado na cadeira, isso, assim? Isso, exato. Trump tá sentado. É um exemplo extremo, porque só tem um Trump. Ser. Exatamente. Mas. Sentado na cadeira, não. Ele tá com o botão. Ele tá com o botão aqui do lado pra explodir. Faz aquela árvore com emoji, sabe? É a pessoa que tem um ventilador e tá pensando assim: aperto esse botão ou não que vai lançar a merda em direção ao ventilador. Tá bom, eu acho que essa galera... acho que essa galera é mais Tagirion. É tipo essa figura anticristo? Não, então, ele pode acumular a esfera. Não precisa escolher, não. Ele pode ser visto como Tagirion e se sentir... Então, mas essa parada, tipo assim, eu acho que isso aqui vem anterior a isso. Tipo, é o que dá vontade no Trump. Não é tipo o Trump. É o tweet dele de falar assim, o meu botão é maior, tá ligado? O botão de bomba atômica com... Não, é só tipo, porra... Com o outro lá. Eu preciso fazer merda. É isso mesmo. Parece o cogumelo do jogo Mario Kart. Não mesmo. Macaco com cogumelo agora na capa. É o Donkey Kong, bicho. Desculpa, Tafa. E aquela tirinha, tem uma tirinha do Toad sentado num divã com o psicólogo, ele desesperado, o Toad assim, chorando, sentado no divã do psicólogo. Eu quero ser isso. Exatamente. Estragaram minha vida. Vamos lá então, pro próximo. A gente tem... Acho que tem mais alguma coisa a falar? Qual é o demônio regente? Beelzebub. Beleza, então vamos pra Keter, que seria aí o princípio, talvez? A Keter é Deus cognoscível, né? O tudo. O planeta Terra é Keter, a existência é Keter, tudo. Entendi. O universo é Keter. Assim. E aí a gente vai ter a sua contraparte, que é. Keter é Malkut de outra forma, né? É outro Malkut. É. Malkut de algum lugar. E Talmiel é outro Lilith. Exato. Calma aí, mas deixa eu explicar que Talmiel é a contraparte de Keter, que são os deuses gêmeos. Entenda que... Olha que louco. Esqueci. Vai lá. Nossa senhora, a gente nem bebeu todos os dias. É que eu tô tentando traduzir, é foda. Mas pode prosseguir. Como que se dá no dia a dia? Não é se isso. Dá, né? Não tem como falar do que se dá. Essa daqui seria todo esse plano de merda, assim, entendeu? Tá tudo acontecendo. É. Sabe essa situação que você olha pra tudo e fala, mano, eu não tenho o que fazer? Só é ter que navegar neste mar de bosta? E é você isso? Aceita. E tem um problema, que Talmiel tem a coisa dos deuses gêmeos. A figura de Talmiel, pra falar, imagina um dragão bicéfalo se mordendo e cada um indo pra um lado e desorganizando a porra toda. Então, além de tudo, isso aqui é muito louco. Imagina você, você passou pro Gagiel, você tá com o poder na mão, você para de frente pro senhor entronado de Talmiel. Você olha pro senhor entronado e ele tá ocupado brigando consigo mesmo e destruindo o que tá em volta. Cagando. Ele é Tiamat. É que, na real, essa é a única esfera que tem dois regentes, né? Que é Satã e Moloch. É um deus bicéfalo, né? E eles têm aspectos opostos e complementares, estão sempre na treta eterna. Satã também podendo ser comparado com Lúcifer, mas Lúcifer é um conceito mais abstrato, assim como Lilith. Uhum. Da mesma forma que Lilith é a rainha das Clifats, Lúcifer é o rei das Clifats também. Então os dois são o casal demoníaco. Entendi. Que lindo. E é chamado de o deus gêmeo, né? Que também é uma forma de profanação do princípio da árvore da vida. Quando você está trabalhando com cabala, o magista ele quer se voltar para o princípio único. Ele quer se unir a Deus. O princípio de Deus e gêmeos é uma profanação desse princípio. É. Você não tem onde voltar. Então... Você não tem um. Você não existe um Deus único. São dois. E loucão, tá ligado? Acho que a melhor associação é o do Lovecraft. O Deus máximo do caos nuclear lá, o Sotão Demoníaco. Azathoth. Azathoth, que a galera tenta adorar Azathoth, mas ele perdeu a sanidade há muito tempo, assim, entendeu? Ele é considerado o deus louco no meio do nada, né? É, o caos básico, assim, tipo, ele é tudo, ele é... Foda-se, ele é uma explosão nuclear, ele é tudo isso, e a galera serve Azathoth, mas ele não tem como falar, porque ele tá tretado. Tem até um... Vou dar até um spoiler de uma história, mas já saiu um tempo. Tem um quadrinho da Draco. Sim, daquele, é ótima essa história. Que se chama Os Tambores de Azathoth. Ele é uma referência direta às explosões nucleares na Segunda Guerra. Cara, eu achei genial. E eu vou mandar até um beijo. Eu conheço o roteirista, que é o Tadeu. O Tadeu que escreveu pra Draco dessa antologia do Lovecraftiana. Foi que escreveu essa história. Eu achei um conceito genial. É muito genial, porque ele é tipo, não tem nada muito sobrenatural rolando. Uma conversa entre pessoas que estiveram ali na organização da primeira bomba nuclear... E eles ficando loucos porque, ao fazer a bomba, eles têm, tipo, um aspecto, uma visão desse caos primordial nali. Você sabe que... É o cara que fez a bomba conversando com o Crowley e o Grant. Então, pronto, é genial. O cara que fez a bomba foi o... Ai, caralho. Vou lembrar o nome dele, diabo. O Grant Morrison, ele fala sobre ele e a frase que ele fala, né, no fim, né? Que eu me tornei morte, sou um destruidor de mundos, né? Sim. É o coisa cita. Eu esqueci o nome dele agora. Dei aula dele essa semana, cara. É, também fugiu. E isso é uma citação interessante, cara. Imagina o cara, quando olha a explosão, fala: eu me tornei morte. Sou um destruidor de mundos. É se não é o cúmulo do poder sobre essa terra, eu não sei o que que é essa, entendeu? Eu acho que ele tava mais numa situação de que merda foi que eu fiz. Não, sim, já tô resumo, né? É. Tem um paralelo interessante também, que é com o Inferno de Dante. Quem já leu a Divina Comédia, no livro Inferno, o último capítulo é quando ele encontra Lúcifer. Congelado, e, né? Isso, ele encontra Lúcifer congelado. Ele chega lá, tá essa figura que tá cagando pra ele também, que tá muito alheia à presença dele. E eu consigo ver com o mesmo sentimento. Eu não digo que é a mesma coisa, porque eu odeio esses hermetistas evangélicos que ficam falando: ah, Shakespeare era Rosa Cruz. Nem existia Rosa Cruz, estão lá no cu. Mas ele era. É, isso é a história especulativa do ocultismo ocidental. Tem gente que adora falar que a Divina Comédia é um romance iniciático, e a gente sabe que não é. Mas é legal ver esse paralelo. É, isso uma puta romance. Crítica à sociedade da época. Só isso. Sim. Ele quis, pegou todos os inimigos dele e falou assim: vou inventar um lugarzinho no inferno pra esse filho da puta. E Dante, que era um proto-satanista. Que ele, depois que ele foi expulso da igreja. A sua fantasia pode fazer, né, seu filho de uma puta? Critica a fantasia de geral, mas ele tá vendo o proto-satanista. O cara não pode ver o proto-Rosa Cruz, mas ele tá vendo o proto-satanista. Tá certo. O grande lance de Talmiel, né? É que a partir desse ponto, o mago que chega nesse ponto, não é o vislumbre, né? A gente tá falando de iniciação. Uhum. O cara que chega nesse ponto, ele tem duas opções. Na verdade, ele tem infinitas opções, mas podem ser resumidas em duas categorias. Ele pode ficar ali curtindo, porque tá maneiro. Que deve ser muito louco, deve ser a festa das festas. Ou ele pode ir pra uma 11ª. Eita! É. Ele pode criar um universo dele próprio. Ih, caralho! Ele cria a própria árvore dele. Faz ele pode se tornar, em vez de se tornar um com Deus, ele pode se tornar um Deus. Sabe quem chegou aqui? Dr. Manhattan. Não, Dr. Manhattan fez isso. O Lúcifer, ele faz isso depois do rolê todo que ele faz. Vai no inferno, caralho, a quatro. Ele cria um universo pra ele. Assim, pra ficar tocando piano? Não, não. E no universo, a única ordem que tem é que não... As pessoas que estão no universo dele não podem adorar ninguém. Fantástico. Fantástico. Isso é pode falar que a Dragon Rouge quer fazer isso? Isso é clássico. É o objetivo maior de todo mundo que entra por esse caminho. Não só da Dragon Rouge, mas acho que dessa visão moderna de caminho da música. É. Eu enxergo dessa forma, como uma forma de autodeificação. Uhum, é isso mesmo, né? É muito dessa coisa. Então, tem muito dessa coisa, dessa questão que a gente não citou, mas que existe, que a gente precisa gravar um episódio sobre caminho da mão direita e caminho da mão esquerda, de que caminho da mão direita seria essa questão da iluminação em que você se une, porque se junta e se une, se une a Deus, que seria essa coisa, enquanto que o caminho da mão esquerda seria essa coisa de você: não concordo, vou para outro lugar, os incomodados que se mudem, ele se torna-se um outro Deus, cria o mundo dele, etc e tal. Cara, só uma perspectiva interessante. Mas olha que loucura, você chegou a um ponto que você olhou para os deuses gêmeos, e aí você percebe, provavelmente essa é a minha imaginação do processo, obviamente. Você percebe que ele não tá te dando atenção. Esses dois filhos da puta estão aí se matando, vou fazer o meu. Aí você olha pra falar assim: eu sou tão foda quanto esses filhos de uma puta. Olha o caminho do caralho que eu fiz até chegar aqui. Se eu não... Eu posso fazer tudo. Então, cara, deixa eu fazer uma pergunta, então. Onde é que entra... Assim, obviamente, você provavelmente vai ter que ser questão cada uma dessas clifotes, elas têm os seus próprios demônios, então provavelmente eu já sei a resposta, talvez. Mas onde é que entra a magia goética aqui? É a invocação desses demônios. Existem subdemônios nessas áreas, assim, se a gente for falar. E você não precisa invocar direto a Lilith, dona regente da esfera. Você pode ir no túnel tem um demônio lá. Não só no túnel, tem na esfera mesmo. Você pode entender assim. Eles não moram sozinhos lá dentro. Olha, eu vou falar uma coisa que duas pessoas que exploram bastante esse caminho me falaram uma vez, e que eu não sei se é experiência compartilhada por todo mundo. Me carece essas informações. Que as esferas em si são... As experiências práticas são praticamente desertas. Você anda pelos caminhos e você vê muito pouco de outros seres. Faz sentido. Os caminhos é onde são mais habitados. Legal, eu achei que era o contrário. Então, essa é a impressão que eu teria também, não é, mas... Apesar de que... Desculpa, Ju, mas faz sentido serem cascas, né? Não estão lá. Uhum. Elas são uma... São lugares desertos e que às vezes você vê até animais e tal, mas o negócio é vazio. Você corrobora isso aí, concordo, Lucas? Concordo. Legal. Minha experiência. E por isso você, inclusive, passa mais tranquilo quando você tá na forma teriomórfica. Que ter o quê? Teriomórfico. Repete aí, faz de novo. Em forma de bicho. Ah. Forma bestial. É você. O animago. Terion. Animago. Besta, lembra? Tomega Terion, a grande besta. Terion calabana. Então, o lance da Goécia, onde que ela se encaixa, é o seguinte: as duas formas de magia, que é a exploração de Clifford e a exploração de Goétia, são formas de você entrar em contato com a sua sombra. Essa é a principal relação que eu vejo, independente de qualquer ligação mitológica que exista entre elas. Economizando dinheiro de terapia. Passagem. Também é muito comum as pessoas pensarem que, por exemplo, Nas Clifodes tem o nome de um demônio e na Goessa também tem esse nome demônio. É a mesma coisa? Não é. São coisas completamente diferentes, mas às vezes as pessoas que leem por cima associam como sendo igual. Tanto que tem aquele capítulo da Prometeia que a gente tava lendo, que ela encontra um demônio lá e aí ela pergunta: ah, mas você não é aquele demônio tal que eu ouvi falar? Daí o demônio responde: ah, abstrai isso aí, outra coisa. Cara, o Moore deve ter dado muito rolê nessas porras, né, mano? Puta que pariu, né? Oh. Show de bola. Cheirado no haxixe ainda. Ah! Vamos lá então para as perguntinhas dos ouvintes. Perguntinhas! Quero saber se, para ir para o caminho da mão esquerda, eu tenho que ter pelo menos o da direita, se precisa necessariamente um do outro. Pau no cu da direita. Sim, precisa. Não. Dois não, um sim. O que você acha? O que funcionava pra você? Quem tem filho barbado é camarão. Você não vai perguntar frase pra mim, não? Mas... não, não vou responder mais. Não me perguntou, não, então não me interessa a minha opinião. Se você não me perguntou pra mim, então não me interessa. Não me interessa pra a pergunta dele foi se para ir para o caminho da mão esquerda, precisa. Se ir para o caminho da mão esquerda, eu tenho que ter, eu acho que faltou um verbo aqui. Nossa, pelo cara, menos o caminho da mão direita. Cara, atento à letra, né? Se o verbo for precisa, não. Uhum. Se ele quiser, pode. Vamos lá. Eu acho, lembra aquela história do rolê seguro? Eu acho que é mais seguro você ter alguma noção do lado claro. Pra saber colocar a camisa. Mas eu acho que essa noção pode ser puramente intelectual. Não precisa ser de experiência prática. Dá pra abstrair muito dessa eu noção. Eu preferiria ter uma experiência prática, mas eu entendo que ela não é... Eu prefiro um pouquinho mais munido. Apesar de que esse munido que você pode ir também pode acabar te atrapalhando, dependendo do que for. Eu consigo entender. Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai perguntar se tem problema. Aí eu vou falar melhor disso. Tem problema do que, gente? Tá. De mexer com o Clifford. Tá. Tem problema mexer com o Clifford? Então vamos calma resumir que logo. Calma, peraí que tem outra perguntinha. Ah, tá, calma aí. Rapidinho. Ó, que isso, Martinho? Que absurdo. O Thiago está perguntando. Abraçar a própria sombra é o objeto de estudo e prática das Clifote ou essa postura é mais um pré-requisito? Pré-requisito e método. Pré-requisito e método. Método e pré-requisito, né? Não tem jeito. Concordo. Mas não é o objetivo. O objetivo é se tornar outro deus. É o auto-empoderamento. É. Entenda isso como quiser, né? Se tornar outro deus. Não, eu ia perguntar isso, né? Existe pra você ficar louco mexendo com Clifote? Louco você fica respirando no Brasil, né? É exatamente isso que eu ia falar. Você sofre por estar vivendo. Simplesmente. Não tem como. Se você vai mexer com algo que é uma coisa sinistra, existe a chance de você ficar louco? Existe, mas você pode ficar louco de qualquer forma. Se você tá seguindo um método que te dá o passo pra você seguir, você tá fazendo, teoricamente, um caminho seguro que alguém já fez antes. Tá. Mas dá problema? Pode dar. Eu gosto de uma frase do Tommy Kelly: não existe magia segura. Eu acho que não existe nada. Vai pra igreja. Mas não tem nada. Assim. Não, nem isso é seguro, cara. Você pode ser comido pelo padre. Gente, exato. Dá problema se estiver fazendo o ritual mais lindo e fofinho, a vela cai e pega fogo, bicho. Caraca, falou de um jeito que eu tô acreditando que aconteceu. Eu acho que já rolou com alguém, né? Pega fogo no cabelo. Como a gente falou no começo do programa, é muito comum esses magistas tradicionais ficarem sendo guardiões de portais foda, falando: ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se a gente for ficar acreditando em todos esses guardiões de portais, a gente nunca vai fazer nada. Olha aí o passapano do guardião de portal. Que o guardião do portal, na real, tá falando: eu não fui, então eu não sei se é perigoso, então é melhor você não ir. Você tem esse perfil, você tem aquele que realmente quer te proteger porque acha que tem filho barbado, que também é um problema mental dele. Você tem várias dessas coisas. E às vezes pode não bater com a igreja do cara e falar: cara, isso é bobagem, a iluminação é certa, é iluminação. Ou isso não existe. Uma coisa eu quero dizer, eu acho que isso não existe, eu acho que isso não vai dar certo. A outra coisa, o cara fica na frente do portal falando: não entra, não entra, entra, não, não entra, não. Ah, não, mas eu quero entrar. Não, não entra, não, não vai dar errado. Aí vem o golachado. Que é comum quando você tá fazendo o processo iniciático nas Clifodes, se você tá fazendo a iniciação, você tá se preparando pro que vai vir. Então, psicologicamente, se você gosta desse paradinho, você tá se preparando para aquilo. Eu vou te mandar uma outra real. Se você só pegar o livro do Carson, que saiu, der uma lida no livro, você já vai ver como vários aspectos das Clifodes iniciáticos, se você já saiu o caminho da magia, ele tá ali na esquina, você só não olhou para ele. Olha que tem muita gente que vai ter medo de abrir o livro, de abrir um portal pro inferno. Não duvido. Aí você faz... essa expectativa. Tipo o São Cipriano, né? Você põe uma sacola de plástico e deixa o lado de fora enterrado. Então, mas, afinal de contas, o livro tem a proto-bandeira do Brasil, né? Isso explica muita coisa, né, cara? Mais vezes só. É isso, o pessoal diz que é da onde tirar a bandeira do Brasil. Isso. Faz todo sentido. Tá escrito outro curto que tá aí. O Brasil é Clifote. Foi criado por Paimon, Pablo Vittar, que tem. É o Pablo Vittar com feminino. Le Rouanet. Se você gosta da tradição, se você gosta de cabala, não quer mexer com essas coisas, beleza. Mas é importante lembrar que um magista que não é criativo no trabalho mágico dele, que ele não desenvolve além do que foi criado, ele nunca vai superar quem veio antes dele. Makes sense. Caralho! Aí você tá lá travado no século XIX, você achando gostosão. Quando tá no 19, quando tá no 17, né? Eu falo, essa foi uma das melhores coisas que eu ouvi no meu começo do meu caminho mágico. Que era da sacerdotisa, que ela falava assim, não é pra ficar pegando esses ritualzinhos que vocês acham nessas revistinhas da Wicca. É pra fazer o seu. Ah, você tá com dúvida? Mostra pra mim, deixa eu ver. Aí ela olhava e falava, não, olha, esse ponto é legal trabalhar com as pessoas. Ó, esse aqui acho que talvez fique um pouco fora. Mas crie, pare de ficar copiando as coisas. Se você não consegue ir além do conceito, o que você vai fazer então? Mas, se você não consegue ir além, você para no Jamblico e não sai dali, né? Vai pra igreja. Bem, é isso, galera. Acho que a gente descobriu muita coisa. Muita coisa. Meu fome é... Bato Donald. Como é que eu bato? Não consegui, peraí. Antigos espíritos do mal. Se eu terminar, eu não consigo falar por uns 3 dias. Então, gente, vocês... Enfim, descobriram qual é o lado negro da força. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Desculpa, o cara da Lívia tá muito legal aqui. Continua. Gostaria de parabenizar aqui e agradecer nosso querido. Você tem um jabá, alguma coisa pra fazer? Nada, nenhuma mensagem final? Vai tomar no cu? Desculpa, eu sou inútil. Se a galera quiser me seguir no Twitter, eu gosto de conversar com os outros. Lá. Qual é o teu arroba? Arroba Kedrarote. Kedrarote. Isso. Um H. Posso? Não vai ter, não. Mas você acha. Com K. Kedrarote com K e TH. Então é isso, galera. Ósculo no bode pra todos vocês. E praise the sun. Vamos fazer ao invés da andrégora, não, a Kundalini é um macaco em vez da cobra? Acho que faz sentido, hein, cara? Pode ser, cara. Vamos fazer na andrégora. Macaco com dedo no cu, tem que ser. Porque, obviamente, aquele que põe o dedo no cu e cheira. Aquele do Faustão, né, do de desmaia, né, do tronco. Cara, eu amo essa... Inclusive, vocês todos que estão aí, parem o que estão fazendo, abrem a internet e procura Sex with Bonobos. Não! É muito interessante. Não. Bonobos são macacos muito interessantes. Eles trepam por qualquer coisa. Deveríamos aprender mais coisas com eles os bonobos. Eles usam galinho, né? O que, que tiver, eles, mano. Se não tem ninguém disponível na hora, as meninas pegam galinho e fica... Elas se masturbam. Se curtir, pode com lã. É por isso que vale a pena estudar Clifote e chegar em Gamaliel. Exatamente. Você aprende a Gamaliel com sexo e bonobos. Sexualidade proibida com macacos bonobos e... Gente, a gente tá perdendo o controle já no primeiro minuto. Eu que sou host, viu, gente? Eu que mando aqui. Tá alguém que manda e tá mandando bem pouco, né? Kelly, você está demitido. É o terceiro programa seguido que eu sou demitido e recontratado depois. É pra ter quebra de contrato, né? Não tem que pagar. Mas tem que ter 6 meses de... legislação trabalhista. Quem dá uma jurupinga dá um frigobar, né? Dá o quê? Um frigobar. Bom, cara. Esse é o lado clifótico do Andrei. Não tem que entender, você pedinte. Aceita só. Tá bom, aceitei. É um jambu. Ele ainda tá tomando jambu. Puta que pariu. Olha, gente, eu entrei numa clifa agora. O negócio lá é feio. Alguém tem uma pastilha. Caralho. Porra. Vamos lá, Lucas. Tá cortando, tô cortando? Desculpa, não, eu perdão. Quero o robô gigante. Que porra é essa de árvore da vida que tinha no paraíso? É oficial? É uma narrativa. Mas ela servia pra quê? Não fala. O texto não acaba antes. Filho da puta! Imagina que a câmera tá no Adão e Eva. O Adão e Eva saiu, ficou lá. E aí o Evangelion faz essa brincadeira de que os seres humanos comeram a árvore do conhecimento e os anjos comeram a árvore da vida. Por isso eles têm aquele motor muito louco. Aquela bola preta. A2, G2. É, aquela bola preta seria o presente de quem tem a... de quem comeu. É que seria uma energia infinita. É poder, né? É. Basicamente. No Evangelion. Mas definitivamente eu não vi Evangelion. Nunca consegui. É. Também não li. Então da onde... Todo momento. Da onde veio essa ideia de que tinha duas árvores? Cara, eu... Vampiro, não, a máscara? Eu não acho que é bíblico isso, eu não lembro se tem. É, mas bíblico. Eu sei que... É, então, o problema é que a Igreja Católica, ela tem duas Bíblias, né? Ela tem a Bíblia escrita e tem a Bíblia headcanon. Não, tá na Bíblia escrita. Tá bom, então legal. Aonde? Eu tenho quase certeza que tá no Gênesis mesmo. Uhum. É no Gênesis. Se tiver um lugar... Deixa eu pegar aqui, eu te falo exatamente. Não, tudo bem, ajuda procurando aqui. Não, eu vou achar. O interessante do Gênesis é que dos textos da Talmud clássicos assim, ele é o mais misterioso, ele é o mais mítico dos textos. Então, os cabalistas lá no século XIII, quando eles começam a especular, a filosofar sobre a natureza das coisas, eles vão fazer especulações principalmente em cima do Gênesis, que é o texto que mais dá abertura para você pensar coisas loucas assim. E eu tenho também uma experiência com esfera. Em breve eu vou contar minha experiência no... Eu levantei as mãos quando o Goku pediu, né? Não, no Castelo das Pedras. Foi uma experiência clifótica interessantíssima. É, Gamaliel. É... Eu já... naquele Castelo das Pedras, no Rio? É, não, só tem um Castelo das Pedras no Rio. Se tivesse dois, o mundo entrava em colapso. Vou te dizer que eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu estava lá, eu era pedra. Eu era um castelo. Você fumou uma pedra, como é? É. Eu fumei um castelo inteiro de pedras. Olha, rapaz. Com as pedras que me atiras, eu fumarei e montarei meu castelo. Genial. Você me permite falar uma coisa em off, que é muito engraçado. Por favor. Em off! Se eu não, off! Se eu não rir... Deixa eu dar um grito pro André achar o gráfico. Ah! Ah! Não, o grito do Racionais. Ah! Ah! Que é os corvos. Terevoso. Terevoso. Isso mesmo. Fala monga agora. Não, monga. Baniola. Iogurte. Não consigo. Sabe como é que você banha a Lívia? É você falando isso. Ela é tipo o Miss Explic do Magicano. Fala pra gente. Aí ela fica quieta. Aí ela fala. Quando a Lívia estiver zoando muito. Mongaguá. Monga lá. Aí ela. Fica quieta. Ai, meu Deus. Sorate. Shai. Sorate. Não. Peraí. Não é isso não, cara. Peraí que eu vou achar a tabelinha. É um nome de demônio comum. Até. É, eu tenho uma tabelinha aqui, peraí. Uhum. José. É um nome comum. Ninguém disse que não é. Demônio Robson. Robson. Tá aqui, achei. Tagirion é... Não tem. Tem que bater no robótico. Que isso? É... Que isso? Koi, se prepara comigo, hein. Beijo, Koi. Beijo, Koi. É... Maravilhoso. Beijo nesse cu gostoso, Goi. Cuidado. Golachabe. Desculpa, eu tenho que respeitar. Beijo dois cus, você não pode mandar isso. Mas eu sei que quando você entrar aqui em Gamaliel, você vai pensar nesse meu beijo que eu mandei. Ah. É, flamejante. Vamos lá, Golachabe. Os Golachabe. Se junta e se une, se june, a Deus, se e depois esse Sandy, e aí tá. São os deuses gêmeos, Sandy e Júnior. Que não consegue se separar. Eles estão ali, tá o Miel cantando as quatro estações. Também na vitrine, por favor. Beijo, Zami. Essa vai ser o desenho. Posso revelar aqui que a Sandy é minha crush? Sim. Preciso que você fosse falar. Ah, cara, por um momento eu achei que... Mas é por causa do André. Não é por causa dela, eu gosto dela desde criança. Ele gosta dela desde sempre, e eu tenho altas tretas com ele. Eu falo, você tem que largar. Meu arco inimigo é o Lucas Lima. Por que? Eles estão se pegando? Não, eles são casados, bicho. O casulo é o da família Lima. Ele come a Sandy. O cu a hora Sandy. Que ele quiser. Parece e que tão... ela deixar. Respeita. Ela já falou, babaca, que ela dá o cu. Ok. Enfim, foda-se. Certo ela. Deixa eu voltar aqui. E o que eu ia falar eu esqueci. Deixa eu falar uma coisa que pode ir pro extra. Extra! uma parada que vocês lembraram, essa coisa de trevoso e tal, né? Fui dar a palestra lá na Ordem, subi falando mó sério sobre o Sperner, tinha lido lá a parada da biografia, revi as paradas do coisa, fiz uns exercícios muito loucos sobre o Sperner, fiz toda a parada assim, e falando seriamente, aí no fim falo, se alguém quiser ouvir, tenho muitas informações, eu peguei do Frater Ad, né, que é o irmão e tal, você pode ver nesse podcast, aí tá lá. Fraternidade, o caminho da punheta, como que era? A união com a própria mão. A união com a própria mão, tá ligado? E a cara do Vladimir Brites. Aí eu olhei pra aquela imagem e falei, isso deve passar uma credibilidade fantástica. Né? Tudo bem. Mas é isso que tá, a gente tá oferecendo uma iniciação pela subestimação. Que você tá fazendo. A pessoa olha ali, julgou pela capa. Só os inícios verdadeiros. A ordalha é passar pela zoeira e chegar na informação séria que tá lá. E tirar o tutano, sugar o tutano. Por causa do... Depois de novembro, você não vai gostar de novo. Cara, o Kussa me deu um show do Therion. Me deu o link, assim, sei lá, 96, um show. Caralho. O CD é produzidaço, merda, né? Mas o show é muito foda, cara. Muita música fica bosta. O seu filho de uma puta, você não gosta de Otério. Agora o Carlson vai vir pra cá, agora você gosta. Agora você virou fãzão. Sempre fui fã. Filha da puta. Sempre fui fã. Que nem eu sou o Haddad desde pequenininho. Vamos contra o Haddad até uma semana antes. Inclusive, hoje eu fiquei escutando o dia inteiro aquele álbum, Citraca. É muito bom. Cara, eu acho eu gosto muito da capa dele. Acho muito bonito. Cara, é muito você xingar uma banda, né? Tipo, eu gosto muito da capa. Eu gosto muito da capa. Eu gosto, tipo, tem coisa que eu não gosto. Meu filho, sua orelhinha é linda, né? A mãe pro filho feio.